Olá, meus queridos. Hoje é dia 1 de maio de 2017, segunda-feira de feriado. Meu Deus, eu não aguento mais feriado. Cara, eu tô fazendo podcast de madrugada, porque foda-se tudo, não dormi cedo hoje, pau no cu. Então eu vou falar um pouco mais baixo, tá? Vou aproximar o microfone da minha boca. Eu esqueci o nome desse buraco do meu corpo. Eu demorei, por isso que eu demorei pra falar boca. E é isso. Quem não gostar, sabe o que você faz? Põe seu pau no meu rabo e enfia. Fico imaginando se os vizinhos ficam escutando eu falar isso, né? Porque pra eles eu sou uma pessoa normal. E aí eles vão me encontrar na escada, vão me encontrar aqui no prédio. Só que vai estar na cabeça dele, que ele me ouviu falar de madrugada, que eu sou bicha, que eu dou o rabo e não vai entender nada, vai achar que é verdade. Imagina, minha mãe tá me escutando agora. Ai, caras, o que eu ia falar? Tudo vira uma merda, cara. Tudo degringola, tudo sai dos trilhos dessa merda, desse podcast aqui. O que eu ia falar? Tá, caras, tô pensando, sabe, eu não aguento mais feriado, cara. Acho que tem umas 3 ou 4 semanas, essa é a quarta, essa é a terceira, eu não sei, cara, que todo dia, algum dia da semana tem feriado, toda semana tem feriado, pelo menos um dia. Foi umas 3 sextas-feiras aí, ou 2, ou sei lá, cara. É porque aqui em Minas, teve uma sexta-feira que foi feriado aqui, que não foi feriado no Brasil todo. Teve uma sexta que foi feriado no Brasil todo, né? E aí na outra sexta teve outro feriado que aí foi só aqui em Minas, eu acho, porque foi coisa de Tiradentes. Quem sabe que porra é essa? Vocês não devem saber, eu sou de Minas e não sei, eu só sei que existe feriado de Tiradentes que foi um cara que mataram um cara. E por isso tem um feriado. E se não, ninguém tivesse matado ele ia ter morrido igual e não ia ter feriado. Eu não gosto de feriado porque assim, cara, eu não faço nada da minha vida. Então não me importa se vai ser dia útil ou se vai ser feriado. A única coisa que eu tenho que fazer da minha vida é ficar vivo e ir pra faculdade à noite. É só isso que eu preciso fazer pra pessoa que me mantém, né, vivo, comendo, que é minha mãe, não encher meu saco. Caras, eu tô num lugar diferente, que eu nunca gravei podcast aqui na minha casa, que é um quartinho de hóspede, de empregado, não sei, cara. É um quartinho que fica aqui jogado, e aí eu vim pra cá porque ele é o cômodo mais longe dos outros cômodos da casa, porque os outros cômodos da casa tem gente, e aí eles vão ouvir o que eu tô falando, entenderam? Por isso que eu vim pra esse cômodo aqui. Mas ele tá tudo fechado e eu não sei se minha voz tá dando eco. Então se tiver dando eco, cara, sabe o que você faz? Você cancela a doação que você faz todo mês pra mim no Padrim, entendeu? Ou então você pode reclamar se você doa pra mim, tá? Ah, cara, falando nisso, eu tô pensando em criar uma conta no Padrim. Só que, no momento que eu pensei isso, eu pensei, cara, você precisava ter, pelo menos, sei lá, nem que fosse 1000 inscritos, pelo menos, no Youtoba. Porque no Youtoba, eu não sei porque que no Youtoba eu tenho mais do que no Facebook. Eu achei que mais pessoas tinham conta no Facebook do que no YouTube. No Facebook deve ter 400 e pouco e no YouTube tem... Quer dizer, no Facebook tem umas 430 e no YouTube deve ter uns 500, deve ter 100 a mais quase. Que loucura, né, cara? E aí eu fico pensando dessas 500 pessoas que clicaram em inscrever-se, quantas dessas pessoas realmente gostam disso aqui e quantas só clicaram por impulso. Porque quando eu fiz o meu primeiro podcast com o Petri, isso aqui devia ter 300 pessoas. E aí subiu muito depois que eu comecei a gravar com ele. E muitas dessas pessoas devem ser, o cara grava com o Petri, vou clicar aqui. Mas o cara não virou um ouvinte, entendeu? Não virou vocês que estão ouvindo isso agora, não virou um de vocês. E eu fico pensando, quantas dessas 500 pessoas se importariam o suficiente pra pegar um real que sobrou de troco do, sei lá, do lanche e daria pra isso aqui, pra poder, sei lá, cara, pra poder fazer qualquer coisa pra melhorar isso aqui. Tipo, pagar um servidor pra poder ter um site desse podcast aqui, para não precisar ficar botando em coisa grátis, que é um lixo, que é YouTube, podcast em YouTube, e aí é um negócio de merda, aí tem que botar em coisa grátis na internet. Eu usava o Mediafire, agora não uso mais, tem que usar, eu tô usando o archive.org, porque ele tem um player, e é raro ter coisa de áudio que tem player, e é grátis, e o archive.org é grátis. Mas sei lá, cara, eu fico pensando que pra pessoa que não é maluca, que não tem o espírito cagando e andando, que bobagem, espírito cagando e andando, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É, a pessoa vai ver que não tem nada de profissionalismo aqui. E eu não tô dizendo profissionalismo demagogo, aquele que eu odeio pra caralho. Tô dizendo profissionalismo de olhar e perceber que é um cara que sabe o que tá fazendo, entendeu? Por exemplo, como é o caso do podcast do Petri, por exemplo. Você olha, você abre, o cara tem um site, tem um design, tem uma coisa, tem um negócio que foi bem feito, entendeu? Não é um cara simplesmente fazendo gambiarra na internet pra botar as doideiras que ele fala, entendeu? E eu tenho vontade, fodam-se vocês, se vocês acham que isso é meu ego falando, porque é o meu ego falando, mas eu quero que as pessoas olhem pra alguma coisa que eu faço e pensem, porra, esse cara sabe o que ele tá falando, o que ele tá fazendo, quer dizer. Né? O podcast dele tem feed, tem site, tem, sabe, tem hospedagem, tudo isso custa dinheiro que eu não tenho. Então, eu não sei, cara, se eu deveria esperar até chegar 1.000 inscritos pra poder começar a fazer um padrinho e pedir, sei lá, R$1,50 pra vocês. Sabe aquele dinheiro quando você compra uma passagem de ônibus ou quando você compra um salgado, qualquer coisa, um lanche, e aí sobra 15 centavos, 10 centavos, 5 centavos, você podia pegar esse dinheiro, que você não faz nada com ele, e botar numa caixinha, e juntando, e no final do mês, quando der, sei lá, R$1, você pega esse R$1 e vai numa lotérica, e deposita por boleto. Quer dizer, como é que você vai fazer boleto? Eu não entendo nada desse negócio de padrinho, nada, absolutamente nada, tem que entrar no site e ver. Mas por outro lado também, se demorou quase 2 anos pra eu ter 500 pessoas, com a ajuda ainda de um podcast maior, até chegar a 1.000 vai demorar mais o quê? 2 anos? Então só daqui 2 anos que eu vou poder ganhar pelo menos R$1 de alguém que me ouve essa bosta aqui. Sabe, tô nessa dúvida aí, tamo pensando. Porque eu tenho certeza que dessas 500 pessoas, umas 30 devem ser ouvintes mesmo. Porque eu vejo pelas curtidas de Facebook, vejo os comentários no YouTube, os caras que são louco, não louco por isso aqui, mas que consideram que isso aqui faz parte da vida dele, não é só um negócio, vou clicar e vou ouvir isso aqui. Não, isso aqui faz parte da minha vida. Eu sinto falta quando isso aqui não existe, quando isso aqui atrasa e tudo mais. Então, se 30 pessoas doassem R$1 por mês, já são R$30 por mês, o que são R$360 por ano. Então, em um ano, pois é, em um mês, com esses R$30, eu conseguia pagar um host, um site, quer dizer, um domínio para ter um site meu, por um ano, que é R$40 por ano. Então, se eu ganhasse 30, eu inteirava 10. Ai, cara, por que eu tô falando disso com vocês? Mas que saco. Mas voltando ao Tiradentes, cara, Porque quando tem feriado, não abre academia. Então, sabe, se eu trabalhasse e fizesse academia, eu ia ficar feliz e triste. Eu ia ficar triste porque não abre academia, mas eu ia ficar feliz porque não tenho que trabalhar. Mas, como eu não trabalho, não faço nada, a única coisa que eu faço é ir pra faculdade. E eu só simplesmente vou no piloto automático, entro num ônibus, chego lá, sento, escuto o que um cara fala durante, sei lá, de 7 da noite até as 10h30 da noite. E depois eu pego e volto pra minha casa. Não é tanta. Não é uma grande alegria o fato de não ter faculdade porque é feriado. Eu fico muito mais triste do que feliz por causa da academia. E aí o Tiradentes me fudeu. O cara morreu, eu não sei quando que o Tiradentes morreu. Eu sei que é entre 1500 e agora, porque eu já existia Brasil. Deve ser em 1700, 1800. Sei lá, cara. Vão tomar no rabo. Querem dados? Abre o Google e vê quando ele morreu. O cara era um mala. Alguma coisa ele fez pros caras ficarem putos e querer matar ele. devia ser um cara que queria mudar o mundo todo e viu, ai, as coisas estão muito erradas do jeito que elas estão, vamos mudar o mundo. Aí os caras que são parte da regra, que são parte do establishment, que são, sabe, os caras que não enxergam que tá errado, que enxergam que o que tá acontecendo é a regra e deve seguir sendo a regra, ficaram puto e mataram o cara, né? Aí arrancaram os braços dele, as pernas dele, e aí colaram os braços no lugar das pernas, foi isso? É isso que é esquartejar? Eu sei que esquartejar é tirar os quatro membros, mas colaram de volta, entendeu? Só que o braço no lugar das pernas e as pernas no lugar dos braços. Ficou uma maravilha de obra de arte. E aí, por causa desse cara mala, eu não vou poder treinar hoje, no caso, porque já é segunda-feira, eu tô gravando isso na madrugada, de domingo pra segunda. Então, muito obrigado, Tiradentes. Você que é uma montanhinha de ossos agora, nesse momento, enterrado em algum lugar, aqui no meu estado, provavelmente, perto de mim. Muito obrigado, se seu espírito existe ainda e você consegue captar ondas de... O que eu tô dizendo, carai, que cara burro e chato, eu sou burro e chato. Eu tô chamando Tiradentes de mala, mas eu sou muito mais mala do que ele. Mas pelo menos eu não tento mudar o mundo, eu tento piorar o mundo. Nem, não é piorar também, eu só falo dos negócios. Será que é porque o Tiradentes na época dele não existia podcast? Entendeu? Não existia essa tecnologia de falar com um pedaço de metal e outra pessoa a 3 mil quilômetros de distância consegue clicar, apertar o negócio e aí ouve o que eu falei, gravei aqui. Tá vendo? Eu ia ser morto se não fosse pelo podcast, porque a minha vontade de falar, eu não ia ter como falar aqui, então eu ia ter que falar pras pessoas. Sabe esses absurdos que eu falo aqui de... Sabe? Que as pessoas mandam e-mail me xingando, falando que eu sou fascista e que eu sou racista. Eu ia falar isso em público e as pessoas iam fazer o quê? Me esquartejar. E eu ia ser o Tiradentes. Então eu comecei esse assunto pra falar que Tiradentes era mala e xingar ele, mas eu sou igual. A diferença é que eu nasci numa época que existe microfone, computador, internet e podcast. Mas mesmo assim, por eu ser mala e hipócrita, eu vou xingar ele mesmo assim. Vai tomar no teu cu, Tiradentes, se você existe. Se o seu espírito tá aqui no lugar que eu tô falando isso agora, vai tomar no teu cu, por sua causa eu vou ficar sem treinar amanhã, seu bosta, beleza? Ai, cara. Tá, ai, que chato que tá esse podcast, cara. Eu não devia ter tido a ideia de gravar isso aqui de madrugada. Mas agora já tem quantos minutos? Deixa eu ver. Nossa senhora. Tá, cara, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei o que aconteceu comigo nesses últimos dias. Sabe por quê? Eu tô fazendo tudo certo em questão de dieta e de academia, tudo certo. Tudo certinho. Não tava dormindo tarde, não tava comendo nada de errado. E não tava perdendo nenhum dia na academia. Tava só evoluindo, só melhorando. Cada dia eu olhava no espelho e alguma coisa tava um pouquinho melhor. Até que eu simplesmente... Nossa, eu não consigo falar a palavra simplesmente... fudeu tudo, meu cérebro fudeu tudo. Eu caí numa piscina de procrastinação, eu não consigo mais fazer nada. Quer dizer, eu ainda consigo ir na academia todo dia, mesmo que arrastado e sem vontade, e eu consigo comer as coisas certas todo dia, mesmo que sem vontade, até porque você não precisa de vontade pra comer, você só precisa de uma boca que mastigue e de uma garganta que engula. E uma mão que cozinhe, duas mãos. Acho que uma mão dá pra fazer um pouquinho mais difícil, mas dá. Né? Então eu vou na cozinha, faço os negócios, boto num prato, sento, boto uma colher ali na comida, ponho na boca, faço isso repetidas vezes até acabar a comida, pego as coisas que eu sujei, lavo e deu, não é? Entendeu? Mas eu tenho um monte de coisa na faculdade pra fazer, cara. Eu tenho umas matérias que eu tenho que fazer toda semana. E aí essa semana eu não fiz, e já não vou fazer nessa também, provavelmente. Eu tinha que entregar um negócio de TCC já, que eu já tô perto de formar. Na terça-feira eu devia entregar essa bosta, e eu fui entregar hoje, agora, antes de começar a gravar isso aqui, que eu fui entregar. O professor já me cobrou. E era coisa simples, não era, era um pré-projeto só, porque eu vou me formar no ano que vem só. Mas já tem que começar a dar encaminhamento pra isso. E aí, o que que eu fiz? Muito antes da terça, do prazo de entrega, eu falei, isso aí eu faço em, sei lá, pô, 2 horas. Leio as referências que eu peguei, né, de livro, bibliográfica, vejo alguns conceitos lá, faço algumas citações, não sei o quê. Tem que botar o nome, né, o tema do projeto, a justificativa, o problema, a metodologia que você vai usar, e as referências bibliográficas, e as hipóteses, e tudo mais. Quem já fez o TCC sabe, quem não fez, vai se fuder, seu inútil. Você não é nada. Faculdade. Quem não faz faculdade não é nada. Não vem com essa de que faculdade. Nem sei o que eu tô falando. Para de ouvir isso, por favor. Deixa eu sozinho aqui. Fecha esse negócio e deixa eu sozinho aqui. Me deixa sozinho, por favor, cara. Eu te peço isso. E eu falei, eu faço isso aí fácil, hein? 1 horinha, 2 horinhas eu faço isso, mando pro professor e acabou. E é até melhor, cara, porque o procrastinador, ele sofre, entendeu? Ele não fica sem fazer as coisas de boa. Tipo assim, foda-se tudo, eu queria ser foda-se tudo, e eu sempre fui. E eu até sou pra algumas coisas, mas pra algumas coisas eu procrastino, não sei porquê, cara. Não sei porque, se é o meu inconsciente me dizendo que não é isso que eu quero fazer na minha vida, não é sobre esse assunto que eu quero falar. Sabe, não é o andamento que eu queria estar dando pra minha vida, porque eu tô com uns planos aí por fora, uns planos aí, né, plano B. Não é plano B, é o plano A, só que não aconteceu ainda, mas eu tô com esses planos aí. Inclusive, o senhor Arthur Petri está envolvido nesse negócio, não vou contar pra vocês o que é, seus bosta. Mas é um negócio grande, é um negócio que tá morando na minha mente, tá muito visível na minha mente, na caixa de coisas que eu penso durante o meu dia. Era um grande ocupador de espaço, esse pensamento, desse negócio que eu tô fazendo, já estou fazendo. Inclusive já estou na metade, mais ou menos. E assim que eu terminar, vamos fazer algo grandioso por aí, vocês vão ficar sabendo, mas na hora certa. Então, não me encham o saco. Quem me perguntar o que é, vai ser bloqueado. E eu vou descobrir o endereço, vou na casa, vou dar um soco no queixo também. Mas eu não sei, cara. Eu comecei a procrastinar, e aí eu procrastinei pra caralho. E aí chegou segunda-feira, no dia anterior, que era o dia da entrega. Todo mundo preocupado pra caralho, e eu falando, cara, se fuder, não vou fazer essa bosta. Não era uma coisa consciente, cara, não sei explicar. Pelo menos a causa da minha procrastinação sempre foi algo muito obscuro pra eu conseguir desvendar o que é, entendeu? Porque tá muito diferente esse podcast dos outros, a minha maneira de falar, porque eu realmente não tô me preocupando com caralho nenhum de falar nada engraçado. Eu nunca me preocupo em falar nada engraçado, mas eventualmente, se eu botar o meu mindset pra, né, Zé Graça, eventualmente sai uma coisa ou outra mais ou menos engraçada. E agora eu não tô fazendo isso, eu tô falando literalmente como eu sou. Eu sempre falo como eu sou, mas sei lá, outra versão de mim. A versão madrugada, silenciosa. E aí, cara, essa procrastinação é como se fosse uma coisa meio involuntária. É tipo, no momento que eu decido procrastinar, eu tô irracional. Eu não tô pensando direito. Eu não tô... Não sei o que acontece, cara. Eu penso... Vem a ideia na minha cabeça de que eu preciso fazer o meu TCC. E eu tenho que entregar o negócio. Tem um prazo pra entregar. E eu falo, cara, tem um prazo daqui... vamos ver só esse episódio aqui. Entendeu? Esse é o negócio, cara. Esse é o sofrimento. Você não fala, eu vou ficar 10 dias, eu vou demorar 10 dias pra fazer. Não. O ruim é que você pensa o tempo todo nisso e você perde a capacidade de perceber que se você fizer e vencer a procrastinação, vai ser mais fácil. Porque vai ser um tormento. Né? Partindo do pressuposto de que fazer o TCC é um tormento, e pra mim é, não tô dizendo pra todo mundo, mas... Tô partindo de um pressuposto meu. O tormento é bem menor, porque vai ser um tormento de 2 horas. E a procrastinação é um tormento infinito, de 1 em 1 hora. Porque eu tô vendo uma série na Netflix agora. do Street Fighter, que é uma série antiga que passava, eu não sei onde eu vi quando eu era pequeno. Mas aí eu falei, cara, será que tem Street Fighter? O seriado de desenho mesmo? É, na Netflix, aí procurei e tinha. Aí eu comecei a ver aquela porra. Bom pra caralho. Puta, cara, como é que os desenhos hoje são... Ai, uma merda. Se você tem 18 anos ou menos aí, cara, você não sabe o que é nada. Quer dizer, eu acho que 18 anos o cara ainda pegou, né? Um Dragon Ball. Cavaleiros do Zodíaco, pegou? Cavaleiros do Zodíaco, vocês pegaram? Caverna do Dragão, vocês pegaram? Street Fighter, vocês pegaram? É, Shaman King, esses negócios assim, vocês pegaram ou não? Shin-Chan, quem lembra de Shin-Chan, cara? Tirando desenhos de violência, tipo Dragon Ball, essas coisas que eu me amarro e me amarrava desde criança e me amarro até hoje. O meu desenho favorito de todos os tempos se chama Shin-Chan. Eu não sei se se escreve com S ou com C, mas acho que é com C. C-H-I-N, Shin, espaço, Chan. C-H-A-N. Puta, cara, um desenho genial que era muito super simples. Eu não ligo. Eu não digo que, antigamente os desenhos eram mais bem desenhados. Isso também, mas isso não é o primordial, porque Shin-Chan é o meu desenho favorito. E ele é como se fosse mas eu não vou comparar com South Park aqui, porque é burrice fazer isso. Mas pra quem não conhece, quem conhece o desenho vai achar burrice essa comparação. Mas pra quem não conhece, só pra ter uma pequena referência do que se trata. É como se fosse um South Park. Não sei se japonês, ou chinês, ou coreano, mas é oriental. Acho que japonês. Provavelmente japonês, né? Porque esses animes são... Todos são japoneses. Anime é necessariamente japonês. Vocês otakus de merda que me ouvem aí, seus bosta. Pela primeira vez vocês vão ter alguma serventia nas suas vidas, cara. Levantem as mãos pros céus e agradeçam a Deus. Anime é necessariamente japonês. Não sei se eu tô falando uma besteira. Existe anime chinês ou aí já tem outro nome? É tipo... Shinime. Isso aí. Ai, meu Deus do céu. Tá, é uma espécie de South Park japonês, só que é menos ofensivo e é mais inteligente. Quer dizer, South Park é inteligente pra caralho, mas não sei dizer, cara, é um desenho foda. Mas assim, é o que eu tava falando agora? Tá vendo, cara? É um inferno morando na minha cabeça. Eu tava na procrastinação, beleza. E cara, mas voltando a falar de desenho, não é só o desenho em si, a qualidade do desenhista. Porque isso diminuiu pra caralho também. Porque se você for ver Cartoon Network agora, cara, parece que os caras... É isso, cara. Sabe o que... Eu vou tentar falar o que tá na minha cabeça. Eu nunca consigo, mas tá na minha cabeça. Eu tô dando leves... Eu tô com... Sabe o Goku quando eu teletransportava e botava dois dedos na cabeça? Eu tô fazendo isso, só que eu tô batendo os dedos na cabeça. Tá dando pra ouvir aí? Eu tô batendo os dedos. E... qual a ideia que tá na minha cabeça, cara? Vamos. A gente consegue, cara. As palavras existem para isso. Vamos lá. Antigamente, os caras... Não existia, sei lá, na década de 80. Não sei quando Dragon Ball, essas coisas foram feitas, mas deve ser no início de década de 90, sei lá. E tem coisas mais antigas até, Caverna do Dragão, aquele desenho Fire and Ice, tem um filme, olha, eu vou recomendar um filme pra vocês aqui, seus merda, eu só dou dica foda. Fire and Ice é um filme, só que é de desenho. Mas não é coisa infantil, cara, é foda pra caralho, é foda pra caralho. Procurem aí, não sei se tem no YouTube, se não tiver no YouTube deve ter no Vimeo. Se não tem no Vimeo, tem Torrent. Se virem, vocês são tudo nerds, só ficam na internet o dia inteiro, vocês vão saber o que é. Como é que faz o bar. Fire and Ice. Desenho foda. É foda, é racista, é old school, é racista do jeito que eu gosto, entendeu? Abertamente racista. É uma tribo de nórdicos lá, de uma algum lugar fictício, né? Não é na Europa, mas é uma alusão à Europa. E eles são invadidos, tem uns macacos lá, que são meio humanos, meio macacos, é uma alusão também à realidade. Não vou falar muita coisa pra não me complicar aqui, cara, vocês me entendem, eu não quero ser preso, meus amigos. Mas procurem, Fire and Ice. Agora, voltando ao que eu tava dizendo, os caras que criavam esses desenhos, o cara que provavelmente criou Street Fighter, e se você... Aí, bati no negócio aqui, deu barulho? Não sei. Os caras que criaram esses desenhos, tipo... Street Fighter, ou, sei lá, Dragon Ball, Caverna do Dragão, que inventaram todo esse universo, e principalmente que desenharam, porque o Caverna do Dragão e Dragon Ball são extremamente bem desenhados também. O cara que criou essas merda, os caras que criaram essas coisas todas, esses desenhos fodas do passado. Nossa, tô falando muito baixo, né? Tá, vou aumentar um pouco. Eles não fizeram faculdadezinha em Unesquina de desenho. E tiveram toda essa demagogia que os professores passam pros alunos. Ah, porque é compromisso com não sei o quê, compromisso com a sociedade. Tem que ser educativo. Sendo que os desenhos como Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Street Fighter, são educativos pra caralho. Te ensinam a ser homem mais do que o seu pai. Eu aposto que você aprendeu. Eu tô partindo do pressuposto que você que tá me ouvindo é minimamente homem. Minimamente tem culhão no meio das pernas, tá? Essa masculinidade, eu aposto que você adquiriu ela muito mais em jogos fodas ou desenhos fodas. Uma exceção ou outra vai ser homem porque o pai ensinou a ser homem. Mas essa não é a regra, principalmente na nossa época. Já foi a regra 100 anos atrás, 70 anos atrás, mas hoje não. Hoje o cara dá uma sorte do caralho se ele tiver um desenho que ele consegue absorver uma coisa ali e virar homem. Tá, mas é onde eu tava? Tá, esses caras que criaram essas coisas, eles não fizeram faculdade de, sabe, cheio de hipocrisia, cheio de demagogia, cheio de regra, cheio de politicamente correto. Os caras criaram esse negócio, sabe por quê? Porque a alma deles pedia. Se a alma existe, né, cara? Não sei se a alma existe, não sou Deus. E você não é Deus também pra dizer que não existe, cara. Você só consegue dizer que você não consegue perceber a existência de alma. Eu também não consigo. Mas talvez ela exista. Ou talvez não exista. Ou então, se não é alma, é o âmago do cara, o interior do cara, a parte mais íntima dele, que já tá dentro dele, que eu não sei se nasce com a pessoa ou se vai sendo construída independente da vontade da pessoa, a partir das experiências que ela vai tendo na vida dela. Mas fato é que alguma coisa dentro do cara urrava, pedia, implorava pra ele criar aquilo. Aquilo tava dentro do cara, entendeu? Eu vou usar um exemplo que vocês vão entender logo mais, pra dar um exemplo do que é um desenho ruim e moderno. E esses caras, esses nerds de merda que não faziam nada, não tinham vida social, não eram famosos. Ficaram famosos depois que fizeram o desenho, mas eles não eram incentivados a nada. Pelo contrário, todo mundo incentivava eles a não fazer, a provavelmente arrumar um emprego convencional, porque isso não era modinha, né? E aí os caras, os nerds, ficavam desenhando. Provavelmente ficavam conversando com um amigo dele, nerd também. Cara, vou criar um universo aqui que os caras entram num mundo, um portal, e aí é um mundo cheio de demônios, e aí vai ter o Mestre dos Magos, e aí vai ter o Vingador, e aí vai ter cada personagem vai ter uma característica, e vamos criando aqui, não sei o que, os caras conversando e empolgado pra caralho, fazendo um negócio com verdade, sabe? E aí criando o enredo, criando as histórias, criando os episódios, desenhando como um louco, e botando valores realmente europeus e masculinos. Quer me chamar de racista? Chama. E aí fizeram o desenho ficou foda. Entendeu? Igual Street Fighter, igual, sei lá, cara. Esses que eu tô falando aí. Tem outros também, tem. Pô, Thundercats era foda. Vocês lembram? Vocês não devem lembrar do Super Patos. Vocês lembram desse desenho? Eu assistia também. Não lembro muito, mas eu assistia. Eu lembro que eu gostava pra caralho, inclusive. Tudo que tinha porrada eu gostava. Entendeu? Quando eu era criança. Nossa, GTA, puta. Foi quando que eu comprei meu Play 2? 2002? 1? 3? 2003 eu tenho certeza que eu já tinha, não sei se foi 2002. Tá, não sei nem quando lançou esse o Play 2. Mas fato é que os caras, eles eram uns puta nerd e que faziam aquilo com coração, sabe? Hoje, cara, a impressão que eu tenho, eu boto no Cartoon Network. Hoje em dia, a impressão que eu tenho é que é um monte de jovem de 20 e poucos anos que formou na faculdade, que só seguiu um monte de conceito dos professores e leram um monte de livros. Sabe, cara, eu Eu duvido que esses caras que criaram esses desenhos antigos fizeram todos eles fizeram faculdade e leram um monte de livro com técnicas e com regras do que de como o desenho tem que ser. Lembrei de outro desenho. Eu picoto meu raciocínio toda hora porque eu lembro de alguma coisa foda. E eu acabei de lembrar de... Pera aí, só um minuto que eu tô... Puta que pariu, eu tô pisando num negócio aqui. Que quebrou, cara. Puta que pariu. Minha mãe vai me encher o saco por isso, caras. Tá. Ai, meu saco. Ai, cara. Vai, cara. Enfia aí, cara. Enfia aí. Encaixa aí. Encaixou. Encaixou. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Quebrei o negócio aqui. Tá, outro que eu lembrei, cara. Samurai Jack. Samurai Jack também é um dos desenhos que eu mais gosto na minha vida. Eu poderia fazer facilmente um top 10 de desenhos que eu gosto, viu? Inclusive vou botar na lista aqui. Não vou prometer data, mas acabei de ter ideia. Vou fazer um top 10 de desenhos, meus desenhos favoritos. E aí, cara, a impressão que eu tenho vendo os desenhos de hoje... Sei lá, esses desenhos bobo, cara. Tipo, que todos os personagens têm a mesma cara. E é só mudar uns detalhes, entendeu? Bicho, tem um desenho que tem um pássaro azul, que ele é meio que, ele fala, eu não sei o nome desse desenho, desenho bobo. Até os desenhos bobos de antigamente eram melhores, tipo, Vaca e o Frango, Dudu e Edu, Dexter, sei lá, até os desenhos bobinhos eram legais, eram criativos, eram foda. Mas agora não, agora é só merda, eu tenho a impressão, cara, que é só cara jovem cuja... criatividade foi sugada na faculdade e foi jogada no lixo pelos professores. Os professores enfiaram um canudo, sugaram a criatividade do cara pelo cérebro dele e cuspiram no lixo. E aí enfiaram um monte de regra e de teoria na cabeça do cara. E de responsabilidade social, e de politicamente correto, e de... Ai, cara, todas essas merda que o modernismo trouxe, que fudeu e estragou o mundo e tá o mundo cada vez mais chato de viver nele. É essa a diferença. Isso é um reflexo do que a sociedade virou. Até a qualidade dos desenhos animados sofre consequência por causa da mudança que houve na sociedade nos últimos, sei lá, 30 anos, 20 anos. Imagina, cara, tudo na sociedade ficou pior. Tudo ficou pior. Até desenho, até uma coisa que era só pra ser só diversão, virou uma merda. Tá, mas aí o que eu tava falando sobre procrastinação? Falei 38 milhões de dias num assunto que não era o assunto principal, ou seja, aqui é a prova de procrastinação. Não, isso não é pra ser procrastinador, isso é ser prolixo. Tá, e aí eu falava, não, cara, eu vou assistir só mais um episódio de Street Fighter e eu vou começar o meu TCC. E aí eu procrastinava uma vez. E eu sofria por isso. Eu me sentia mal por estar fazendo isso. No fundo da minha mente eu tava... Puta, você é um merda, cara. Pausa esse negócio, faz. E aí você volta e vai estar pausado onde você parou e você continua. Mas eu falo, mas alguma coisa dentro de mim neutralizava essa ideia. Adormecia, eu ficava dormente. E aí eu falava, não, eu vou ver só mais esse. Não é nada demais, cara. Não pira, pô. Vamos fazer só mais esse. Vamos ver só mais esse. Depois a gente faz e tudo mais. E aí eu vi o episódio, e aí eu falava, tá, cara, agora eu vou ter que fazer minha refeição, porque tá na hora, e aí eu ia pra cozinha fazer uma refeição. Lavava tudo, depois eu falava, tá, vamos tomar um banho, que a gente já fica de banho tomado. Que arroto feio, né? Tem um arroto querendo sair, mas não sai de jeito nenhum. Ah, tá, E aí eu lavava tudo e falava, vamos tomar banho pra ficar de banho tomado, porque quando a gente for pra academia, eu falo na primeira pessoa, tá? Do plural, comigo mesmo. Eu falo nós, a gente, quando nós formos na academia, eu falo assim comigo mesmo. Não sei se vocês são assim também. Pra quando a gente for na academia já tá de banho tomado e não, né? Não tem que ter, só botar a roupa aí, então vamos adiantando, aí eu ia tomar um banho. E aí eu voltava pro quarto, botava uma roupa e aí sentava na cama e tava a TV ligada com o Street Fighter pausado. E eu falava, vamos ver mais esse aqui. Aí eu sofria de novo, via mais um. E aí já passava mais, sei lá, quantos minutos. E aí eu via outro, e aí eu via outro. E aí eu falava, pô, tá na hora de treinar, a gente comeu, sei lá, uma hora e meia. vamos treinar. Aí eu treinava, aí eu chegava em casa, entrava na internet, começava a ver YouTube, entrava em rede social, ficava conversando com as pessoas, via um monte de coisa que eu tinha que eu queria ver, entendeu? Lia um pouco de livros que eu tinha. Cara, eu vi uma lista de livros que eu tenho aqui, na fila pra eu ler. Acho que são 60 ou 70 livros, cara. Isso é a quantidade de procrastinação que eu faço. Tipo, eu vejo um livro foda e falo, tem que ler esse livro. E aí eu pego, baixo e boto numa lista aqui no meu computador. E aí, quando eu pego pra ler, eu leio inteiro em 2 dias, um livro grande. Leio o dia inteiro, sabe? Sei lá, 400 páginas, 300 páginas por dia. Bizarro. E aí fica essas merdas e vai acumulando livro, livro, livro, livro, livro. E às vezes entra uns que furam a fila porque são mais importantes, que são coisas de faculdade, que é os que eu menos, que eu procrastino mais ainda porque eu não gosto dessas merdas, desses livros. Sabe, os caras são tudo uns teóricos assim de jornalismo, cara. Nossa senhora, chato demais. E aí eu vou procrastinando, cara. E a cada vez que eu procrastino, eu sofro. Aí eu vou pra academia, aí eu malho, eu volto, começo a ver coisa na internet. Aí eu vou comer de novo. Aí já me dá sono. Eu falo, não, amanhã de manhã... Aí amanhã, no outro dia de manhã, começa tudo de novo, cara. O sofrimento todo de novo. E eu não sei o que tá acontecendo, porque eu fui assim uma época da minha vida, mas há uns 10 anos atrás. E agora eu tô assim, tô ficando assim de novo. Tô me rendendo de novo, não sei o que tá acontecendo, cara. Não é me rendendo, não foi uma coisa tipo, vou me render e foda-se tudo. Entendeu? Talvez seja a minha mente, realmente, que não tá aceitando o que eu tô fazendo da minha vida. Minha mente tá tipo assim, o quê? TCC, cara? Jornalismo? Hã? É sério? TV? Rádio, jornal, matéria, off, texto, lead. Que espécie de maluco é você, cara? Acho que a minha mente tá falando essas coisas comigo e eu não tô conseguindo entender. E o jeito dela me fazer entender é me fazendo procrastinar nessas coisas. Porque academia eu gosto e eu não procrastino, eu vou todo dia. Dieta eu gosto e eu não procrastino, eu vou todo dia. A única coisa que eu tô procrastinando é coisas de faculdade. Que é coisas que eu não gosto. Ou umas merda também, tipo tirar carteira de motorista, que eu não tenho até hoje. Nem de moto, nem de carro. Eu ando de moto e de carro. Eu sei pilotar moto e dirigir carro. Mas eu não tenho carteira por procrastinação também. Por saber que eu vou ter que ir lá, levar documento, enfrentar a fila, ficar sentado, fazer um monte de aula. Aula, né, de papel, depois fazer aula, né, na rua lá, dirigindo a porra do carro. E depois vou ter que fazer uma prova, vou ter que passar na prova. Pagar uma grana do caralho, dar um puta de um prejuízo pra minha família, pra minha mãe. Vou me sentir mal, só de falar isso eu tô com vontade de chorar. Imagina se eu fizer mesmo. E é isso, cara. O meu cérebro tá dizendo, cara, não era pra você tá aí onde você tá. Era pra você tá, sabe onde? 5.000 anos antes de Cristo. Numa tribo, numa vila, na Escandinávia, no norte da Europa, um viking decidindo com o líder de outra tribo se vocês iam entrar em guerra com a tribo X lá do sul, ou se vocês não, ou se vocês iriam se aliar a ela. Ou então devia ser um cara, sei lá, no Império Romano, batendo um martelo num pedaço de ferro quente, numa bigorna, pra fazer uma espada, o dia inteiro fazendo isso. O cara não tinha que ler teoria. O cara não tinha que ler Torquato. Não aguento mais esse nome desse cara, Torquato. Na minha mente, não aguento mais, não aguento. Qual é o nome do outro? Francesc Petit. Petit. Mas aí o T é mudo, porque ele é uma bichona francesa. É francês? Não sei, mas o nome é francês. Aí tem essas merdas desses caras, eu não deveria, cara. O universo está torto, sabe? Entortou, o mundo tá errado. Eu não deveria estar estudando esses caras, eu devia estar batendo um pedaço de ferro numa bigorna. Eu devia estar enfiando uma flechada na nuca de um cara. Enfiando uma espada na costela de um cara. Ou tendo um cara enfiando a espada dele na minha costela e morrendo. É isso que eu devia estar fazendo, cara. Isso foi a humanidade. A humanidade existe, sei lá, há quantos anos? Tem gente que fala que é 10 mil, tem gente que fala que é 20 mil, tem gente que fala que é 50 mil. Tem gente que fala que é 100 mil. Mas humanidade mesmo, vamos botar 10 mil. De 10 mil, nos 9 mil e, sei lá, 9.600 anos, 9.700 anos, foi do jeito que eu descrevi agora. E aí nos últimos 300 é faculdade, é livro, é emprego, é pensar em coisa, é criar coisa. Eu sei que sempre teve gente na sociedade que criava coisa, que tinha uma coisa, mas não era regra. A regra era você ser um burro, um cara que pegava uma espada, sabe? Puta, como... uma vez eu tive um sonho, que foi até meio lúcido esse sonho. Eu tava meio que acordado, mas eu tava sonhando. Eu tinha escutado uma música do Burzum, que inclusive é a música que eu abri o podcast de RPG especial. E aí eu tive um sonho que eu realmente tava... Eu era um viking e eu tava há milhares de anos atrás, num castelo. nem devia existir castelo na época. Minha mente é burra, infantil e mistura as coisas e tudo. E eu tava andando numas masmorras, nos castelos, tipo... Sabe aquele corredorzinho assim de um castelo? Que é todo escuro, mas só não é totalmente escuro porque tem umas tochas na parede. E é tudo de pedra. O chão é de pedra, a parede de pedra e o teto é de pedra. Tudo de pedra. E era uma loucura, cara. E aí, uma hora eu participei de um negócio. Eu não sei se eu já contei isso, cara. Eu já contei isso aqui no podcast. Eu participei de um assassinato, de uma execução. Eu não sei, cara, se eu vou conseguir dizer... Eu não sei qual é o substantivo pra falar o negócio que eu quero falar. Aquela área do castelo que ela... Tipo assim, você tá num lugar do castelo. Tipo num quarto. Lá no alto. Lá no, sei lá, quinto andar do castelo. Não sei se castelo... E aí você sai do lugar coberto, que tem teto, que tem parede. E é um lugar aberto, entendeu? Mas lá no alto... Como se fosse uma grande montanha o castelo. E aí você sai desse cômodo e vai pra uma área que é tipo, sei lá, cara, imagina uma cobertura de uma casa, entendeu? Ainda é a casa, tem chão da casa, mas não tem teto. E aí quando você ia andando, tinha uma ponta que acabava o castelo e embaixo tinha era uma puta altura, o castelo era muito alto. E aí eu saí e tinha uns caras igual eu, viking, vestido, né, de viking. Lá fora, e eu tinha cabelo comprido no sonho, e eu fiquei até com vontade de ter cabelo comprido depois disso. E eu, inclusive, eu acho que eu vou deixar meu cabelo comprido. Imagina, daqui 2 anos eu tenho cabelo comprido, vou deixar, fodam-se vocês, e foda-se tudo. E aí tinha um cara ajoelhado, todo machucado, todo espancado, que era um cara meio de cores de pele duvidosas. E ele ia ser executado. Ele tava ajoelhado, todo machucado. E os caras estavam só me esperando chegar pra eu participar daquilo, pra eles executarem o cara. E aí eu lembro que eu não consegui, eu fiquei com pena do cara. Eu fiquei me perguntando por que, que a gente tava fazendo aquilo com o cara. Que o cara tava uma cara de medo, que se a gente soltasse o cara não ia fazer... Sabe, ele morto ou vivo não ia fazer diferença nenhuma, é o que eu tava pensando naquela hora. E aí eu perdi as forças completamente, ajoelhei no chão porque eu fiquei muito fraco e com vontade de desmaiar e comecei a chorar. E eu acordei chorando e eu falei, caralho, que coisa louca. Essa devia ser minha vida, cara. É um viking há 7 mil anos atrás. Um cara na Escandinávia, um cara na onde hoje é a Noruega, sei lá, cara. Em algum lugar desse mundo, só que na pré-história. 7 mil anos é pré-história? Ou já existia história? Era pré-história porque eu não tinha escrita. Os vikings não escreviam nas coisas. Tudo que tem descrito sobre eles foram os caras lá do clero romano que invadiram. Foi os cristãos, foi alguma coisa assim, cara. Os caras, você acha que eu entendo de história? Seus merda, não entendo nada. Eu só imagino as coisas. Mas é isso, eu acho que a minha mente tá dizendo pra eu não fazer essas coisas. E aí agora eu tenho estágio também, porque a minha faculdade, além de ser uma merda, ela ainda tem... Eu acho que é toda faculdade assim, né? Eu tenho que fazer estágio para me formar. Eu tenho que cumprir determinadas horas de estágio para poder me formar. Senão eu não me formo. Até aí tudo bem, porque o estágio aqui, na minha cidade, todos os estágios sempre pagaram salário ou uma bolsa integral que você não precisava pagar a faculdade. E aí o que que acontece? Eu até fiz estágio em 2014, um ano inteiro de estágio, e no início de 2015 eu fiz estágio também. Mas eu não tinha criado esse podcast ainda quando eu fazia estágio. Vocês sabem disso? Que eu apresentava o jornal da TV e fazia matéria, apresentava o jornal de terno, gravata e óculos, cabelo penteado, sem barba. Vocês sabem disso? Algumas pessoas, alguns ouvintes sabem. Deve ter vídeo aí no YouTube, mas tá muito bem escondido, vocês não vão achar nunca. Se bobear, eu posto aí um dia pra vocês. Me pede que eu te mando, cara. Não vou postar publicamente pra todo mundo ver, mas me pede que eu te mando. Quem tem Instagram, vocês têm Instagram? Me segue no Instagram, então. É Thiago, com T-I, não tem H, T-I-A-G-O, S-C-1. S-C e o número 1. Thiago SC1, vocês me seguem lá e conversem comigo. Melhor. Cara, vocês querem me mandar mensagem? Não usa Facebook. Principalmente o Facebook do podcast, porque eu desativei a notificação. Então o Facebook não me avisa mais. Porque eu não quero que me avise. Eu não gosto do Facebook, eu odeio o Facebook. Então, às vezes eu vejo lá que tem... Às vezes eu entro por curiosidade, vou ver lá as mensagens, e tem uma mensagem de um cara que me mandou a mensagem há um mês, uma semana, duas semanas. E eu não respondi o cara, e aí fica parecendo que eu tô ignorando vocês, e eu não tô. Me manda mensagem no Instagram, que eu respondo a qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia, entendeu? Inclusive um cara me adicionou esses dias, o cara foi mó gente boa, falou lá que ouve um podcast, que... E é isso, eu gosto de ter esse contato com vocês. E aí então me sigam lá, Thiago SC1. Mas pra que eu tô passando meu Instagram mesmo? Cara, eu realmente esqueci que eu tava... Eu vou pausar o podcast e vou voltar alguns segundos aqui, depois eu volto a gravar. Só pra ver o que eu tava dizendo, pera aí. Beleza, tô de volta. Eu tava falando de estágio, cara, de estágio. Como que eu saí de estágio e comecei a passar no Instagram pras pessoas, cara? Eu não tenho a menor ideia. É esse tipo de falha que minha cabeça tá tendo, que eu tô dizendo pra vocês. Eu não consigo, eu não percebo. Eu percebo que aconteceu alguma coisa, mas não, sabe, eu esqueço as coisas. Tá, e aí, agora o estágio continua sendo obrigatório, porque você tem que cumprir as horas lá pra poder se formar, mas os caras estão quebrados, bicho, os caras não têm dinheiro, e cortaram simplesmente e falaram, olha, quem faz estágio não vai receber mais nada, quer dizer, de início eles falaram, não vai ter salário mais, nem bolsa, mas quem fizer estágio vai receber vale transporte, porque aí pelo menos com ônibus não gasta. Só que aí, depois de um tempo também, eles cortaram o vale-transporte também. E agora não tem nada. Agora você simplesmente sai da sua casa às 7 da manhã, pega um ônibus, paga um ônibus, que aqui na minha cidade é 3,80 ou 3,60, não sei. Deixa eu dar um gole de água aqui. E vai pra faculdade, porque o estágio que tem agora é na faculdade, porque na faculdade tem uma TV. Caralho, quase que eu caio da cadeira. E aí, essa TV, ela produz uns negócios universitários, entendeu? É tudo sobre faculdade. É um negócio muito chato, cara. Sério, eu preferia, sabe o quê? E ficar 5 horas por dia dentro de uma igreja rezando do que 5 horas por dia trabalhando nessa TV. É o quanto ela é chata. E olha que igreja é uma das coisas mais chatas do mundo. E aí o cara vai pra faculdade, gasta dinheiro pra ir pra faculdade. No meu caso, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que é 3,50 pra facilitar a passagem de ônibus, só pra facilitar a matemática aqui. 3,50 pra ir, aí vou de manhã. Já não vou poder treinar de manhã, porque eu gosto de treinar de manhã. Já vai estragar minha dieta, vou ter que levar marmita pra faculdade. E os puta gordo, nerd, beta, virgem, feminista vão ficar me zoando. me chamando, sei lá, de maromba, de, sabe, me zoando por ser melhor do que eles, porque essa é a verdade no fundo. E aí depois eu vou acabar aquela merda estressado, vou tomar um monte de esporro todos os dias, porque o chefe é um puta cara chato também. Vou voltar pra casa, vou gastar mais R$3,50, ou seja, R$7, e vou chegar em casa com sono, cansado, desmotivado. Vai me fuder o resto do dia, porque eu vou estar muito estressado. Vai piorar meu treino. Sabe? E aí vou ter só a tarde pra poder fazer as coisas. E aí, de noite, eu vou ter que voltar pra faculdade e gastar mais R$3,50 pra ir, R$3,50 pra voltar. Então eu vou gastar R$14 por dia, cara. Isso de segunda a quinta, que é os dias que eu tenho aula, dá R$28,56 por semana, o que dá mais de R$200 por mês pra trabalhar pra alguém, pra dar o meu dia em função de dar lucro pra uma televisão, porque no fundo é isso, sabe? Sabe o que eu tô dizendo? Se for do primeiro passo até o último passo direto, é uma pessoa pagando pra dar lucro pra uma empresa, é só isso. Porque eu vou marcar entrevista com as pessoas. Eu vou entrevistar as pessoas. Eu vou fazer matéria. Eu vou fazer as coisas. Eu vou fazer coisas que fazem a TV funcionar. E com a TV funcionando, a TV consegue vender propaganda e consegue ganhar dinheiro. E com a empresa ganhando dinheiro, o dono da empresa ganha dinheiro, né? Se pular todos os passos, eu tô ajudando o dono da empresa a ganhar mais dinheiro. E tô dando dinheiro... Tô perdendo dinheiro pra fazer isso. Então eu acho uma sacanagem do caralho isso aí, cara. Aí lançou um edital agora. Quem quiser manda currículo. Eu nem... Tô dizendo assim, não vocês, quem quiser. Quem quiser da minha sala, da minha faculdade. Quem quiser mandar lá na faculdade, manda currículo. Eu nem tenho currículo, porque o estágio que eu fiz em 2014, 2015 foi... O próprio diretor de jornalismo que me ligou e perguntou se eu queria, não teve nem contrato. Inclusive eu posso processar a TV se eu quiser, porque é proibido fazer estágio e não ter contrato. E eu tenho muitas provas de que eu fiz estágio lá, porque eu tenho vídeos no YouTube de eu apresentando a porra do jornal. E eu vou dizer, ó, trabalhei lá 1 ano e 2 meses, ganhando uma bolsa, mas não tive carteira, não tive contrato, não tive nada. Era só um negócio falado. E posso processar a TV e ganhar uma puta grana. Por que eu não faço isso? Por que eu não tô fazendo isso? Eu acho que eu não vou fazer isso, não faço isso. Porque o cara que era meu chefe é um grande... É uma pessoa muito influente na cidade no quesito jornalismo. Muito. Talvez o jornalista mais influente da cidade. E o cara gosta muito de mim. Me acha muito talentoso como jornalista. E se eu fizesse isso, eu ia me fuder muito. Provavelmente eu não ia arrumar emprego nunca. Mas o negócio é que eu não quero arrumar emprego na minha cidade, entenderam? Eu quero sumir dessa cidade. Eu odeio a minha cidade. Odeio meu estado. Eu não quero morar em Minas Gerais. Minas Gerais é um lixo. Sabe? A única cidade que dá pra morar nesse país é capitais, cara. É São Paulo, Belo Horizonte. Rio de Janeiro não dá. Apesar de ser capital, é uma merda. Você é carioca, cara. Então... Você provavelmente concorda comigo que sua cidade é uma merda. Se você não concorda, pau no cu, foda-se, sua cidade é uma merda. Eu estou certo, você está errado. Porto Alegre, sei lá, cara. Florianópolis também não dá, Florianópolis é uma merda. Muito feliz. Curitiba dá. Curitiba eu acho que é uma das... depois de São Paulo é a melhor, cara. São Paulo é melhor. E Curitiba é a segunda melhor. Sabe? E aí eu vou ter que fazer esse estágio. E não tem vaga, são 4 vagas. Só na minha sala tem mais de 30 pessoas... E no terceiro período tem umas 40 e no primeiro período tem mais umas 40. Então, mais de 100 pessoas para 4 vagas. Então, como que eu sou obrigado a ter horas, a cumprir as horas de estágio, se não tem estágio, não tem vaga de estágio para todo mundo? Aí vai chegar no final do curso, vai ter a maioria das pessoas não vão ter feito estágio nenhum, porque não tem vaga suficiente. E as que conseguiram vaga... Provavelmente algumas não vão poder fazer porque não tem tanto dinheiro. R$200 pra jogar no lixo todo mês, só de passagem. Fora que esses caras vão pra faculdade e comem coxinha e aí já é mais gasto. Sabe? E aí? E aí eu tomo no rabo? Sei lá, cara. É mais uma coisa que eu sinto que eu tenho que fazer. Assim como o TCC, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter essas horas. mas que meu cérebro se recusa a fazer, cara. Eu não posso fazer. Não posso fazer isso. Eu tô me matando aos poucos, matando a minha essência aos poucos se eu for fazer essa merda. Né? Botar um currículo, aí boto lá, e vou ter que ir lá todo dia. Nossa, cara, nem me fala, mas nem me fala. Com vontade de sair dando soco aqui na minha parede, dou um gole dessa merda aqui. Ai, mas é isso aí, cara, que merda. Essa vida é uma merda. Eu voltei às raízes aqui, ao início do pensamento niilista que começou a aparecer na minha vida. Que eu só conseguia falar que tudo era uma merda. Não tinha, sabe, eu não tinha vivido tempo suficiente de niilismo pra entender que não é que é chato o cara que fica, ah, nada faz sentido, nada, tudo é uma merda. Mas é isso, eu voltei a... Eu dei várias voltas pra chegar nisso. Não é tudo, cara. Tem várias coisas que eu ia me amarrar, estar vivo pra poder fazer. Tipo, ter uma banda que... Não é banda famosa, tipo, ter uma banda que consegue fazer show em vários lugares e consegue viver disso. Pagar as contas e viver só com o dinheiro que ganha tocando ao vivo nos lugares. Entendeu? Eu adoraria estar vivo, viver uma geração, uma vida, viver uma vida de 80 anos pra viver, pra ver essas coisas, mas... Viver uma vida pra ficar vendo um escritório, um computador, um monte de câmera, digitando texto, imprimindo coisas, saindo pra entrevistar, botar microfone na boca das pessoas. Tudo coisa chata também. Se fosse um jornalismo que eu gosto, tipo, por exemplo, se esse podcast ficasse grande um dia e com estrutura suficiente pra eu poder ter um estúdio onde eu poderia entrevistar as pessoas pessoalmente, e com câmera pra filmar a gravação, a entrevista, e não ser só mais um podcast, um programa mesmo na internet com muita audiência, eu ia adorar estar vivo pra viver isso, cara. Aí ia adorar. Tá bom, cara. O próximo assunto é... O próximo podcast eu provavelmente vou fazer fora da minha cidade. Olha que loucura. Pela primeira vez eu tive essa ideia. Eu viajo às vezes pra uma cidade aqui perto pra tocar. Tocar na night e ganhar um trocado, cara, porque eu sou pobre pra caralho. E... E aí, dessa vez não, eu sempre fico na casa de um cara que é um brother, que mora lá sozinho e tal, e aí ele vai lá também, vê eu tocar e conhece. Como é cidade pequena, eu já falei isso aqui no podcast, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo, cara, é uma vibe, cara, é uma vibe tão boa. Que eu nunca vi na minha cidade, porque a minha cidade não é uma cidade grande, mas tem mais de 300 mil pessoas, então tem pessoas o suficiente pra você sair e ver gente que você nunca viu na vida. Sempre que você sair, você vai ver gente que você nunca viu na vida. Lá deve ter 15 mil pessoas, então é muito difícil você sair, os caras que moram lá a vida inteira, e sair na rua e ver gente que ele nunca conhece. Então, geralmente, em todos os lugares da cidade que você vai, você conhece todas as pessoas. É incrível isso. Eu nunca vivi isso. Porque a minha cidade não é grande, mas é grande o suficiente pra ter desconhecidos pra vida inteira. Então o bar, os lugares lá que eu toco, sempre é um pessoal que... Sabe, não é que é o mesmo pessoal, mas todas as pessoas que vão, todo mundo se conhece. Todo mundo se tem no Facebook, todo mundo... Não tô dizendo que todo mundo conversa todo dia com todo mundo, mas todo mundo é minimamente amigo de todo mundo, entendeu? Aí as pessoas saem da mesa e sentam na mesa, em outra mesa, e conversam um tempo, aí vão pra outro e pra outro. Todo mundo se conhece, é um clima bom pra caralho, cara, não sei explicar. E quando eu volto pra minha cidade, eu volto bem, eu volto feliz, porque o dinheiro, eu não ganho muito dinheiro lá. Tem dia que eu vou, que eu dou a sorte de tocar no sábado e no domingo. Então eu ganho dois cachês, então eu devo chegar com, sei lá, 300, 400 reais, 350, por aí. Mas não é pelo dinheiro, porque eu vou de ônibus pra lá, que a passagem deve ser uns 30 reais e 30 pra voltar, então lá eu como, eu tenho que comprar comida, né, eu não tô bebendo nem fumando, mas quando eu fumava, eu ia, comprava cigarro, bebia pra caralho. Então, o dinheiro ficava mais da metade lá, entendeu? Não era pelo dinheiro, era pelo bem que aquilo me faz. E eu gosto de estar. E as pessoas lá gostam de rock incrivelmente, cara. Olha que incrível. Eu moro numa cidade que é 20 vezes maior do que aquela cidade. Porque lá tem 15 mil e aqui tem 300. Né? Né? Porque se fosse 10 vezes maior, e aqui ia ter 150. Então, como tem 300, então é 20 vezes maior. E aqui as pessoas. Eu parei de tocar em bar aqui na minha cidade porque as pessoas não gostam de rock. E nem era rock rock, era pop rock. Pop rockzinho, chato, essas bandas chatas, sabe banda chata? Engenheiros do Havaí, sabe banda chata? Capital Inicial, banda chata. E mesmo assim os caras não. Eu tocava. Sabe, Skank? Não, Skank não é banda chata. Skank é a maior banda do Brasil, tá? Quem discorda, cala a boca e vai embora no meu podcast. Skank é são os reis de Minas Gerais. Samuel Rosa é um mito. É dono de tudo, dono de Minas Gerais inteiro. Eu já vi um show deles de pertinho, cara. Já vi um show do Skank de pertinho. E o Samuel Rosa me olhou nos olhos uma hora e eu fiquei molhada. Tá, é. Aqui na minha cidade eu parei de tocar porque era só sertanejo que os caras queriam. Eu trabalhava pra uma produtora. Olha, eu fiz. Uma época desse podcast aqui. Pelo menos uns 2 meses, no inicinho, eu ainda tocava, cara. Porque eu parei de tocar no final de 2015. E eu criei meu podcast em agosto de 2015. Então teve uma época que eu fazia podcast e tocava. Deve ter alguns relatos de eu falando como que é tocar em barzinho, mas eu não me lembro, mas deve ter. E aí a produtora que eu trabalhava, os bares que faziam contato com a produtora pegar os músicos da produtora e botar pra tocar nos bares, os donos dos bares já falavam com a produtora que não queriam caras que tocavam pop rock ou qualquer coisa que não fosse sertanejo universitário. E eu falei, foda-se, né? Teve uma vez que eu toquei pra ninguém, cara, sabia? Teve uma vez que eu toquei pra 0 pessoas. Só tinha os funcionários. Ai, meu Deus. Eu comecei a tocar, tinha até umas pessoas. Mas dois fatores. Tava chovendo. Uma chuva foda. Chovendo torrencialmente. E outra coisa. Era uma véspera de feriado. E aqui na minha cidade... eu não sei se vocês, se é assim na cidade de vocês também, mas sempre que tem um feriado, todo mundo viaja. Porque aqui, ou todo mundo... na minha cidade, ou você tem casa na praia e vai no Espírito Santo, pra ser mais exato, porque é mais perto, a praia, o mar mais perto de Minas é Espírito Santo. Então, ou você tem uma casa no Espírito Santo, e em todo feriado você se intoca lá na merda da sua casa, e fica dirigindo 6 horas pra chegar lá numa casa cheia de mofo, poeira, e aí pra ficar indo na praia, encher o rabo de cerveja e comer peixe com salmonela. Ou você tem sítio, ou fazenda, ou chácara, ou alguma coisa com sabe, relacionada à terra, à mata, à fazenda. Então, cara, eu fui tocar esse dia e tava chovendo pra caralho e era véspera de feriado. Era tipo um sábado que... Não, era uma quinta que na sexta era feriado. Então as pessoas iam pra praia pra emendar e ficar quinta, sexta, sábado e domingo, entendeu? E aí eu cheguei e tinha umas quatro mesas com gente. Então eu falei, chega. E eu começava a tocar 8 da noite pra terminar 11. Então era 3 horas de show, né? Então eu chegava tipo 7. Eu cheguei tipo 7h40. Né, 20 minutos antes de começar, a produtora já estava lá, ela já tinha montado o palco, o equipamento, o microfone e tudo mais. E eu falei, cara, essas 4 mesas aí é porque não, né, tá cedo ainda, tá uma chuvinha e tudo mais. Mas daqui a pouco vai chegar a gente. Comecei a tocar, a chuva apertou, virou uma loucura, cara. Sabe chuva que dá barulho pra caralho? Que o teto dá barulho, porque a chuva tá caindo com muita violência no teto e dá aquele barulho. E aí não chegou mais ninguém, porque ninguém vai sair de casa com essa chuva, cara. Pra ir ver um cara, pra ir no barzinho. A pessoa fica em casa, pede uma pizza e fica em casa. Aí foi embora um casal, depois foi embora uma mesa de uns jovenzinhos, uns 5, uns 6 meninos e meninas novinhos de 16, 17 anos. Foram embora, depois foi embora outro, depois foi embora outro. Aí na metade do show, eu falo show porque eu sou um bosta, mas não é show. É porque eu não sei usar outra palavra. Na metade da apresentação, da minha, aí é pior ainda, entendeu? Então é só por isso que eu tô usando show, porque meu vocabulário é pobre, tá? Mas eu não considero que é um show, tá bom, gente? Porque aí depois vem uns caras, ah, tocar embora agora é show, por acaso? Não, não é, cara, eu sei que não é, eu sou um bosta, tá bom, tá bom. E aí, na metade do negócio, vou falar negócio agora. A produtora que eu trabalhava pra ela, apareceu de longe, assim, e fez aquele negócio, sabe quando você faz assim, tipo, com a mão no seu pescoço, de um lado pro outro, assim, tipo, como se você estivesse cortando sua própria garganta, sabe, assim, ó. Tipo assim, para, pode parar. Aí ela fez assim, no pescoço, com a mão, tipo assim, fudeu. Fez o número 1, assim, com o dedo indicador e fez mais uma. Falou de longe, assim, mais uma. A última, a última. Aí eu já tava tocando, aí eu terminei de tocar. E fui embora. O bom desse dia, sabe o que foi o bom, cara? Mas depois desse dia, eu nunca mais, esse dono desse bar me chamou pra tocar. Porque o cara, ele vai botar a culpa em quê? No feriado? E na chuva? Ou no bosta que tava tocando lá? Ele vai botar a culpa no bosta. E foi o que ele fez. Só que o bom é que tinha dias que eu tocava com cachê fixo e tinha dia que eu tocava dependendo de quantas pessoas, entendeu? Dependendo da lotação do lugar. É, no dia que era lotação do lugar, que era o couvert artístico, as pessoas chegavam e aí tinha um preço pra sentar, entendeu? Ou você pagava, sei lá, R$15 pela mesa, ou você pagava, tipo, R$4, R$3 por pessoa que sentasse na mesa. Entendeu? Você chegou no bar, sentou, você paga R$3, que vai ser pro músico. Então, se desse 100 pessoas, eu ganhava R$300. Ganhava. Tinha dia que eu tocava em lugar que era lotado, aí eu chamava amigo pra caralho, chamava família, chamava todo mundo. Porque aí as pessoas sentavam, pagavam, e aí eu ganhava mais dinheiro. Mas nesse dia, a minha sorte era que era cachê fixo, cara. Então, podia dar 50 trilhões de pessoas, ou zero, que eu ganhava a mesma coisa. E aí deu zero e eu ganhei a mesma coisa. O cara me deu o dinheiro sem olhar pra minha cara, cara. Ele deu o dinheiro, eu estendeu a mão com o dinheiro, eu peguei o dinheiro e ele virou as costas. Eu falei, tá bom, peguei meu violão, botei no case, botei nas costas, montei na minha moto e fui embora. Tá, mas é, o que eu tô dizendo, cara, Vocês lembram do negócio de espanhol que eu falei no último podcast, que teve um teatro na merda da minha faculdade, que eu xinguei minha professora, todo mundo? Aí, sabe o que aconteceu, cara? Na quarta-feira passada, última quarta-feira agora, eu fui na aula e era aula de espanhol. E eu falei, puta, eu fiz aquele texto, né, xingando, falando que eu tava puto, que espanhol era uma merda, teatrinho era uma merda. E eu vou me encontrar com a professora pela primeira vez depois que eu escrevi esse texto. E aí eu fiquei meio apreensivo, mas eu falei, ah, cara, foda-se. Cara, eu tô ficando muito inconsequente, de novo, eu já fui muito inconsequente quando eu era uns 16, 17 anos. Aí tive uma fase muito madura da minha vida, madura mentalmente, porque, né, materialmente eu não realizei nada, não fiz nada de maduro. E agora eu tô voltando a ser inconsequente de novo, tipo, dar resposta sem educação pras pessoas, sabe, falar foda-se, sabe, falar foda-se mesmo, assim. Esses dias eu falei foda-se pra uma menina. Eu não me lembro direito o que era. Eu acho que ela falou alguma coisa de... Eu tava conversando sobre academia com um amigo meu, que treina também. É amigo, é colega. Eu não tenho amigo. E eu tava conversando com esse cara, e aí chegou uma mulher e começou a falar com o negócio de academia, e ela nem treina, e ela começou a falar umas besteiras. E aí ela falou assim, eu acho que você tá viajando, não sei o verbo que ela usou. Acho que foi viajar. Acho que você tava viajando. Tipo assim, eu acho que você tava falando. Ela falou que achava que eu tava falando merda. Entendeu? Não, acho que você tá errado. Tipo assim. Eu olhei pra ela e falei assim, foda-se. E aí o assunto acabou, ficou um silêncio. E ela tirou o celular da bolsa e começou a mexer no celular e fingiu que eu não tinha falado nada. Tá, mas é onde eu tava também. Ah, eu vou tocar nessa cidade, que agora eu toco. Que olha que incrível, a minha cidade, que é bem maior, só tem sertanejo. E lá, que é um cu, que é uma cidade minúscula, tem uns bares de rock. Olha que loucura, e todo mundo conhece. Eu falei, ah, primeira vez que eu fui tocar lá, que me chamaram, eu falei, putz, vou chegar lá, vai ser uns roceiros de pé descalço, todo sujo, de terra, que não vai conhecer nenhuma música que eu vou tocar, uma música internacional de rock, ninguém vai conhecer nada. Uns caras normal, cara, vestido normal igual eu, conhecem as músicas todas, muito mais do que aqui na minha cidade, uma coisa incrível. E aí eu fiquei amigo do pessoal lá, e aí as pessoas me chamam pra tocar lá agora. E eu vou ficar na casa de um cara, que eu sempre fico, mas dessa vez ele não vai estar lá. Ele vai estar viajando pra Capitar, pra Belzonte. Belzonte. E ele falou, cara, não, mas pode vir, eu não vou estar aqui, mas... Eu falei, e aí, cara, eu vou tocar dia 6 aí, de novo, dia 6 de maio. Rola ficar aí e tal, ele... Bicho, rola, mas eu não vou estar aqui. Mas eu deixo a chave de casa com fulano e a chave da minha moto com fulano também. Que aí você chega aqui e você não precisa ficar dependendo de carona de ninguém pra te levar pro bar, pra tocar, pra fazer as coisas, pra ir almoçar. Você pega a minha moto e se vira. Lá não tem esse negócio de não ter carteira, tipo, blitz e tal, né? Lá nego anda de moto sem capacete e não tem problema, a polícia não fala nada. É um... Puta de uma zona do caralho. E eu falei, beleza. O cara incrivelmente brother, né? Que cara que deixaria um cara com a minha fisionomia, o meu rosto, né? De quem obviamente tem problema mental, ficar na sua casa sozinho e dar a chave da moto pro cara usar. E o cara não tem carteira. E a pessoa não ter carteira. Você deixaria uma pessoa que tem o meu rosto ficar na sua casa sozinha, sem você, e deixaria a sua moto na mão dessa pessoa, sabendo que ela não tem carteira e tendo a aparência facial que eu tenho, você deixaria? Ele deixou, então ele é um cara muito brother ou muito zen, assim, de não se ligar, não se importar com bens materiais, entendeu? Se chegar lá e a casa dele tiver toda saqueada e eu roubar tudo e a moto destruída, ele não vai se importar, entendeu? Ou é uma coisa ou outra. Ou ele é muito brother e gosta muito de mim. Ou ele é completamente desapegado das coisas materiais. E aí eu vou ficar na casa desse cara e eu vou... Tô pensando em levar meu microfone. Meu microfonezinho na mochila. E meu notebookzinho. E chego lá, né? Ele tem internet lá. Eu ligo o modem dele. Entro na internet. E gravo um podcast. O que vocês acham? Será que dá? Ou então, eu levo só meu celular mesmo, normal, gravo pelo celular, como eu já fiz uma vez aqui. Em algum podcast eu já fiz isso. Uma vez eu fiz isso. Não sei qual, mas uma vez eu já fiz isso. E chego em casa depois e edito. Boto no computador, edito. Tiro um pouco o ruído, porque o áudio é uma bosta do meu celular. Meu celular é um lixo, cara. Meu celular é muito ruim. Alguém tem um celular velho aí, tipo, você tinha um iPhone 5 e trocou pelo iPhone 6 ou 7 agora e ficou sobrando um na sua casa? Me manda, cara. Vocês têm um celular velho aí? Com certeza o seu velho é melhor do que o meu, cara. Sem dúvida nenhuma. Se tiver, me manda mensagem no Insta. Tá, é isso. Eu vou gravar um podcast fora de casa. Que grande coisa, mas eu vou estar sozinho, então vai ser igual todos os podcasts. É eu falando sozinho. Tá, mas o teatro lá de espanhol. Aí eu fui na aula e falei, cara, é aquela coisa. Eu escrevi o texto falando a minha opinião. Que eu tava puto com o teatro de espanhol. Que não, eu não poderia ser forçado a fazer um teatro. A professora pode me forçar a fazer uma prova se eu quiser ganhar os pontos. Tipo, ah, se você quiser ganhar os pontos, você tem que escrever nesse pedaço de papel. Escrever de pedaço de papel, ninguém tem vergonha. Qualquer um escreve. Eu escrevo, não sei nada de espanhol, sou um completo burro. Mas eu escrevo, me dá a prova que eu faço. Agora, ela não pode exigir que eu, pra ganhar os pontos, eu tenha que ficar em pé, sabe, falando espanhol, fingindo que eu sou um, sabe, cara, um personagem. E eu tenho direito de escrever no meu Facebook o que eu quiser, foda-se. Então eu pensei isso, cara, quando eu tava indo pra aula. Bom, se ela achou ruim, ela tem todo direito. Né? Mas agora, se ela quiser me falar merda pra mim, na minha cara, eu vou ter todo direito de falar na cara dela também. Então é isso aí, a vida, é a vida. É a vida, minha querida. Uma mulher de 50 anos de idade, se não souber lidar com isso, não vai lidar com mais nada nessa vida. Vai se doer por causa de uma crítica, que nem foi pra ela, na verdade, foi pra faculdade. Então, minha filha, você precisa amadurecer. Já tem 50 anos de idade, vamos crescer. Então eu já tava pronto pra falar essas coisas na cara dela, que ela era velha, que ela não podia agir imaturamente, porque ela já era uma senhora. O que provavelmente ia deixar ela com mais raiva. Mas eu cheguei na aula e aí foi tranquilo, cara. Tranquilo. Eu fiz uma atividade dela que eu não tinha feito, porque eu tinha faltado na semana anterior. Quer dizer, na semana anterior tinha sido o teatro, que eu faltei também. Mas na semana anterior ao teatro eu tinha faltado também. E aí eu fiz essa atividade. E aí ela falou, cara, um negócio que eu não sei se foi por causa do meu texto. Talvez seja só o meu grande ego aqui falando por mim, mas aí eu cheguei na aula e ela falou assim, pessoal, quer dizer, e eu tinha perdido, o teatro que eu tinha perdido valia 30 pontos, então eu praticamente já tava de prova final, eu não ia passar de ano, ia ter que fazer uma prova final pra ver se eu conseguia passar, já tava com isso na cabeça, já tinha aceitado, beleza, peguei final, foda-se, não vou... Alô, oi. Ai, que saco, cara. Vocês ouviram isso? É meu microfone de alta qualidade. E aí eu já tinha aceitado que eu ia perder os 30 pontos e que ia ficar de final. Aí eu cheguei na aula e eu fiz a atividade que tava faltando, rapidinho lá. E ela falou assim, gente, o negócio, o teatro não vai valer 30 mais, vai valer só 10. E os outros 20 pontos eu vou fazer uma regra de 3 com a nota que vocês já têm e vou fazer proporcional. O que significa que em vez de perder 30 pontos, eu perdi só 10. E os outros 20 pontos, ela ia fazer uma regra de 3. Como é que chama, cara? Como é que... É uma coisa... Ai, que cara burro, meu Deus do céu. Ela ia fazer a nota proporcional à nota que você já tinha antes. Entendeu? Só que em vez de... Como se tivesse tudo valido 70, agora vai tudo valer 90. Então ela ia fazer uma regra de 3, entendeu? Tipo assim, se você tirou 60... De 70, aí você, de 90, você vai tirar mais de 60, entendeu? Porque vai... Entenderam, cara? Entenderam ou não? Foda-se, minha nota ia aumentar, só isso que vocês precisam saber. Então agora, eu realmente tinha chances de passar de ano sem prova final, mesmo sem fazer o teatro, entendeu? E aí eu não sei se teve a ver com que eu postei no Facebook, cara, mas eu espero que sim, porque pela primeira vez na vida uma reivindicação que eu fiz foi atendida. E aí ela só falou pra mim assim, e quer dizer, ela tava falando pra todo mundo, né? E não vai valer 30 mais, vai valer só 10 pontos agora e o resto dos outros 20 pontos que vai ficar faltando, eu vou fazer uma regra de 3 com o resto das suas notas. E aí ela virou pra mim e falou, e você vai gostar muito, né? Falou assim, só que ela não falou me atacando, ela falou rindo. Então eu ri também e falei, é. E aí eu fiquei muito feliz que uma pessoa nesse planeta não tem um ego gigantesco e consegue, né, ouvir uma crítica e não se acabar por isso. Que bom. E aí eu fiquei feliz. O desfecho dessa história aí do teatro de espanhol foi esse. Só que depois da aula de espanhol era aula de inglês, né? Eu não faço inglês, porque eu eliminei. Inglês é uma das. A única disciplina da faculdade de jornalismo que você pode eliminar. Você pode fazer uma prova no início do semestre que você prova, como o nome já diz, prova, você prova que você sabe inglês o suficiente, né? O conteúdo inteiro que ele vai passar no semestre e já é a coisa fácil pra você. Eu fiz essa prova, passei, era uma entrevista de conversar em inglês com o cara, conversei. E eu não preciso fazer inglês mais. Quer dizer, então na quarta-feira, em vez de ir embora 10h30, eu posso ir embora 8h30. Aí é bem melhor. E só que nesse dia eu tava de carona, e a minha carona fazia inglês, então eu tive que ir pra aula de inglês. E o professor é um puta de um beta feminista. Um cara mala pra caralho. Ele é gente boa, não é cuzão. Inclusive, ele já me deu carona uma vez. E ele é gente fina de conversar, mas a ideia dele não bate com a minha, entendeu? O cara é meio de esquerda. É, ele é o típico cara que acha que ele é diferente, mas ele é o mais clichê possível, entendeu? Aquele cara de esquerda que acha que tá fazendo uma puta transgressão de falar que Bolsonaro é um lixo, de falar que fascista, não sei o quê, sabe? Esses caras que acham que tá fazendo uma puta diferença no mundo por falar essas coisas e se acha realmente que tá que fora do rebanho, sabe? E ele me retaliou, cara, porque por causa do texto que eu fiz, sabe? Porque assim, era a primeira vez que eu ia na aula dele depois que eu fiz o texto, né? Assim como espanhol. Assim como era a primeira vez que eu encontrava a professora de espanhol, entendeu? Depois de ter feito o texto. E aí eu cheguei na aula dele e no meio da aula ele falou assim... Eu não lembro qual era o assunto, porque eu não tava prestando atenção. Tava jogando Pokémon no meu celular, que eu baixei um emulador de Pokémon Fire Red. E tava jogando, e aí eu não sei qual era o assunto, mas ele falou assim... Pessoal, mas por favor, não fiquem chorando no Facebook igual o Thiago. Algumas pessoas riram, né? As pessoas que leram o texto que eu fiz riram, e as outras ficaram sem entender. E eu falei, cara, é sério que eu tô sendo... Né? Eu não tava sendo, né, ofendido, nem ninguém me xingando, nem ninguém me humilhando, mas, tipo assim, o cara comentou no meio da sala que eu tava chorando, sabe? Não fiquem chorando igual o Thiago fez no Facebook. E eu falei, cara, eu não respondi nada, dei tipo uma semi-risada, um sorriso, porque não é, eu vou discutir com esses merda. Mas o fato é que ele, sabe, falou, ele comentou, ele me fez um... Eu, não é que eu sofri de ter sofrimento, mas eu sofri uma reação, sabe, ao comentário que eu fiz no Facebook. Logo ele, que é a favor de liberdade, né, ele é todo de esquerda, né, de não ser... De ter pluralidade de discurso, de ideias, de ter livre, né? Poder pensar, poder falar a sua opinião. Afinal, ele é contra o fascismo. E ele me expôs na sala de aula, falou que eu chorei no Facebook. Não que isso tenha me incomodado, não me incomodou, mas eu fiquei curioso. Tipo assim, se fosse uma mulher falando alguma coisa no Facebook... Alguma, reclamando de qualquer que seja coisa, cultura do estupro, não sei o que, de assédio... Ah, que homem, não sei o que. Qualquer dessas coisas. Será que ele ia falar, fulana, não fique chorando no Facebook? Eu quase falei isso na hora e provavelmente a resposta dele seria, não, mas uma mulher falando de assédio, de estupro no Facebook é uma coisa legítima, é uma coisa importante. E você falando sobre teatro de espanhol não é uma coisa importante. E aí provavelmente a minha resposta pra ele seria, tá, mas é você que decide o que é legítimo... Eu falar no meu Facebook. E aí provavelmente ele ia, sei lá, cara, dar alguma desculpa, dar um jeito de sair da argumentação. Mas o fato é esse, cara, ele não pode dizer o que é chorar no Facebook. Quer dizer, ele pode, né? Estou dizendo que não é. Ele não tá automaticamente certo por fazer isso. Ele pode fazer, tem todo o direito de fazer. E não me incomodou nem um pouco. Ele não me xingou, entendeu? Não fez nada, só falou que para eu não ficar chorando, para os alunos não ficarem chorando como eu. Não fiquem chorando. Alô, alô. Olha essa merda de microfone, cara. Eu tô quase deletando esse podcast todo que eu gravei e jogando no lixo, jogando esse microfone pela janela. Beleza, Mas o que eu tava dizendo é, ele não pode fazer, ele pode, mas ele... Porque, por exemplo, eu chegar num cara e falar que ele... Tipo, o cara acabou de matar uma pessoa na rua, entendeu? E eu falar com ele, cara, você não pode fazer isso. Aí eu tô automaticamente certo, entendeu? Porque matar uma pessoa é errado, não tem... Sabe, partindo do pressuposto da lei, entendeu? Matar uma pessoa é errado e ponto. Uma pessoa que não fez nada com você, que não é legítima defesa. Você só chegou e matou a pessoa. Você pode chegar pra ela e falar pra ela não fazer aquilo. E você tá automaticamente certo, entendeu? Não tem discussão. Mas em questões que tem discussão, como é o caso de chorar ou não no Facebook, o que é chorar no Facebook, não existe regra. Não existe, não tá escrito, sabe? Numa lei... Tipo, falar sobre teatro é chorar. Não existe isso. Então, tudo que cabe opinião e que cabe pontos divergentes, você não pode dizer não faça isso. Porque senão você está sendo ditador, entendeu? Quer dizer, você pode fazer, mas admita que tipo, ah, eu não ligo para a opinião dos outros, eu sou ditador, igual eu faço aqui no meu podcast. Eu digo, sim, eu sou fascista, eu não aceito a opinião dos outros, entendeu? Você pode fazer se você for coerente com o seu discurso, mas agora você tem um discurso de esquerda, ah, eu sou o salvador do mundo, eu sou contra o preconceito, sou contra a opressão. O que ele fez na sala foi uma forma de opressão. E o que ele tentou fazer foi uma forma de opressão. Só que não se concretizou, porque para você oprimir alguém, a pessoa tem que se sentir oprimida, entendeu? E geralmente só os fracos que se sentem oprimidos quando são confrontados, como eu fui. Então eu não me senti oprimido. Mas o que ele tentou fazer foi uma forma de me oprimir. Sabe, de me deixar envergonhado, de me deixar, tipo, transtornado, assim, sabe? Foi tipo um transtorno que ele quis me causar. Um incômodo. Vontade de levantar e dar um soco nele, sem falar nada. Falar, eu parei de chorar, não entendo. Eu vou fazer você chorar agora, no meio de todos os alunos. Vou ficar te dando soco nessa pança enorme que você tem até você chorar. É vontade de fazer isso, cara. Porque como que pode um cara que é inferior a mim, como ele, falar o que ele falou pra mim, que eu tô chorando no Facebook? E não vem com coisa de que não existe inferior e superior. Acabei de matar um mosquito com a mão, cara. O mosquito passou e eu peguei com a mão e matei. Filho da puta. Vontade de mostrar pro cara quem é, o que é chorar de verdade. Eu dar soco pra caralho na cara dele. Vários socos. Um monte de porrada, um monte de chute. Um monte de soco na barriga também. Jogar ele no chão, dar uma queda violentíssima nele no jiu-jitsu. Ia tirar ele do chão. Pegar ele pelas pernas assim embaixo. Meu celular apitou aqui, o que é? É, impressão minha, não apitou não. Sabe quando você tira o cara do chão pelas pernas, você pega as pernas dele, levanta no chão, depois você se curva e joga ele no chão? De cabeça? Que geralmente o cara desmaia só numa queda. Nem precisa dar soco, mas aí eu ainda ia chutar ele no chão. Sabe, ia fazer maldades, cara, maldades. Deixar ele desmaiado no chão, tirar a calça dele. Arrastar ele pelas pernas, desmaiado, pra fora da sala, deixar ele no chão da faculdade, sem calças, de cueca. Ia tirar a cueca dele. Mostrar o micro pênis que provavelmente ele tem, porque ele é gordo. E quanto mais gordura você tem na região da barriga e embaixo, assim, né, do umbigo, no abdômen, menor é o seu pau. Cara, ia passar uma puta vergonha. Aí eu ia ter que ser, aí eu ia ser expulso da faculdade, por isso que eu fiz. E aí a minha raiva dele ia ficar maior ainda. E aí eu ia ter que matar ele, cara. Sabe? É por isso que eu não faço nada. Porque tudo comigo é a última consequência, entendeu? Ou eu discuto com o cara até amanhã e saio e meto a porrada no cara. Ou eu não discuto. É por isso que eu não discuto. Porque o último cara que eu discuti na faculdade, eu dei um soco na cara dele. Que foi o cara que eu contei aqui já no podcast, que espalhou pra faculdade, que eu só tinha conseguido meu estágio porque eu tinha comido o diretor lá da TV. Que dizem que o cara é gay, né? Eu não sei se o cara é gay também. O cara tem um leve jeito, né? Ela vai saber. E eu cheguei no cara, não com zero de intenção de conversar, mas eu comecei a conversar, tipo, discutir, só pra poder ter um motivo pra dar um soco nele. E aí, assim que eu sabia que ele era folgado e ia retrucar, e então, por isso que eu ia ter um motivo pra dar um soco nele. E aí eu cheguei e falei com o cara, você tá... Você inventou mentira de mim, você não me conhece, tá? E aí assim que eu comecei a falar, ele me... Como é que chama? Ele me interrompeu no meio da minha fala, ele me interrompeu e começou a falar com deboche, meio rindo, e dei um soco na cara dele. É isso que eu faço, cara, por isso que eu não posso discutir com as pessoas. Isso é fascismo, entendeu? Isso é fascismo. Não é no Facebook falar que lugar de mulher na cozinha. Isso não é fascismo, isso é... coisa de criança. Não tô dizendo que não é pra fazer. Mas se você fica fazendo esses machismos aí no Facebook, tudo bem, é legal, eu faço também, é engraçado. Mas não é isso que é ser fascista. Sabe esses caras que fica achando que meter a real em mulher no Facebook? Peraí. E fica falando, é porque eu sou fascista, Bolsonaro. Isso não é ser fascista, cara. Isso é ser criança. Entendeu? É a cereja do bolo. O bolo é o quê? É ser violento de verdade. Cara, sabe o que quer ser? Sabe o que quer ser um cara extremo? Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu nem ia contar isso aqui nesse podcast. Nunca, eu nunca ia contar isso. Mas como tá de madrugada, já tem 1h30 de podcast e ninguém provavelmente tá ouvindo isso aqui mais. Vamos lá. No ano de não lembro qual, um amigo meu se formou na faculdade e tava na festa de formatura. Aquelas festas de formatura clássica de faculdade, que é a turma inteira, sabe? Então tá lá, a turma inteira do cara, a família do cara, a família de cada aluno da turma dele, um monte de gente, um monte de amigo e tal. E ele falou, cara, tem um convite aqui, quer ir na minha festa? Falei, quero. Bebida de graça, né? Na época eu bebia. Uísque pra caralho, mulherada, música. Se eu não me engano, foi 2015, cara. Então mulherada já não importava tanto, porque eu nessa época eu namorava. E por mais que eu seja um grande de um filho da puta, eu não traía a minha namorada. Por mais que eu tivesse oportunidades, porque mulher é uma merda, né? Quando você namora, a mulher fica dando... Outras mulheres ficam dando mole pro cara. E aí o cara ou pega ou não pega. E eu não pegava. Porque, sabe, eu não... Cara, eu não aguentava a minha namorada. Ela já era chata pra mim. Quer dizer, era legal porque, né? Senão não ia ter namoro, óbvio que era legal, mas... Os momentos de chateação que são naturais em qualquer namoro... Os momentos, desses momentos de chateação que são normais, que acontecem em todo namoro... Já eram suficientes pra mim. Eu não precisava de mais chateação feminina na minha vida, até porque eu moro com a minha mãe. Então eu já tenho muita chateação feminina. Né? Chateação advinda de mulheres. Então eu falei, ah cara, putz... Sabe, eu não vou pegar mulher, eu vou pela formatura do meu brother e vou pra beber pra caralho. Porque assim, se eu quiser mulher, eu tenho namorada, cara, que me ama, que, né, que gosta de dar pra mim, que tem prazer em dar pra mim. Não é uma mulher que eu não conheço, que eu não sei nem se tem doença, se lavou a buceta hoje. Entendeu? Se eu quiser, amanhã a minha namorada tá lá em casa e eu vou e transo com ela, converso com ela. Não preciso conversar com mulher aqui, eu tenho uma namorada. E aí cheguei lá, cara, e aí, sabe o que aconteceu? Eu vou contar o que aconteceu um ano depois. Na verdade não foi 2015, foi final de 2014, eu acho. Porque como é final do ano que é a formatura. Final de 2014. Eu bebi tanto, cara, eu bebi tanto, que quando eu cheguei em casa, eu não lembro, eu lembro do início da festa, mas eu não lembro... Do meio da festa que eu comecei a ficar bêbado, eu não lembro de nada. Quer dizer, 80% da festa eu não lembro de nada. E aí quando eu cheguei em casa, a festa era pertinho da minha casa, então foi a pé. Eu me lembro de eu chegando em casa, a última memória que eu tenho da festa era tipo assim, eu sentado na mesa da família do cara, conversando com o pai dele, tomando uma vodka absolute de maracujá, eu acho, cara. E era uma puta de uma vodka gostosa pra caralho. E é a última coisa que eu lembro. Depois disso, eu só lembro de eu chegando em casa com a minha camisa social que eu fui pra festa banhada de sangue. E a minha mão direita tava ensanguentada, assim, mais do que o resto. Então eu cheguei em casa e falei, bom, o machucado deve estar na minha mão. Minha mão, né, vou ter que acordar minha mãe pra me levar pro porra do pronto atendimento. Pro hospital. Só que aí eu cheguei no banheiro, lavei a mão e vi que o corte era só no final do dedão. Quando eu postar esse podcast, e eu vou postar na página do Facebook, eu vou postar a foto do meu dedão hoje em dia, como que é a cicatriz que ficou. E aí eu lavei e falei, o corte não é tão grande. Era um corte grande o suficiente pra dar ponto. Se eu quisesse ir pro hospital dar ponto, podia, mas... Sabe aquele corte que tá fundo, que se você abrir assim com os dedos, você vê lá o osso, sabe? Os nervos, sei lá, cara. Só que não era tão uma coisa tão louca assim. É porque cortou num lugar que devia ter uma veia e saiu sangue pra caralho. Aí eu falei, e aí eu fiquei no e tipo, depois disso eu nem conversei com o cara que me chamou pra festa, nem conversei. E fiquei um tempasso sem conversar com o cara. Depois eu conversei esporadicamente com ele, assim, sacou? E aí eu fiquei... Nos outros dias, nos dias seguintes, eu fiquei assim, cara, o que será que eu fiz, cara? O que será que eu fiz? Será que eu briguei? Será que eu comecei a bater em algum cara e eu peguei alguma coisa cortante pra atacar no cara ou pra bater no cara e aí eu cortei minha mão? Não sei, o que será que eu fiz, né? E aí, cara, isso com o tempo foi sumindo da minha cabeça. Tipo, essa dúvida que eu tinha, essa vontade de descobrir o que eu tinha feito foi indo embora. Até que ela se foi completamente. Um ano depois dessa festa, eu fui tocar nessa cidade que eu vou dia 6 agora. E esse cara, ele é de lá. Apesar de morar aqui na época, é tipo uma hora daqui. Então ele vinha todo dia fazer faculdade e voltar. Muitas pessoas fazem isso, inclusive, na minha faculdade. Muita gente vem de cidades perto daqui, porque aqui tem muita faculdade. E aí eu fui tocar um dia lá, um ano depois da festa. E esse cara tava lá no bar, esse amigo meu. E eu falei, porra, não sabia que você... Tipo, eu nem tinha chamado ele, ele foi, nem sabia que eu ia tocar lá, entendeu? Foi coincidência. Porra, e tal, cumprimentamos, não sei o que e tal. Aí eu falei, ô bicho, lembra da sua formatura um ano atrás, ano passado? Lembro. Cara, olha aqui meu dedão, mostrei minha cicatriz pra ele, falei, olha isso, bicho. Eu voltei da sua formatura com essa porra todo ensanguentado, sujou, né? Tingi minha camisa de vermelho, tive que ficar com a camisa de molho um tempo passo pra lavar várias vezes pra sair o sangue, aquele sangue preto, bicho. Sabe aquele sangue, quando porque sangue não é vermelho, ele é vermelho se for uma gota de sangue, agora uma porrada de sangue o negócio fica escuro, bicho. E aí ele falou assim, cara, você não lembra? Eu falei, não lembro de nada, me conte tudo agora. Ele falou assim, primeiramente, vai tomar no seu cu. Você é um grande de um filho da puta, me deu um prejuízo foda. Aí eu já botei a mão na testa. E falei, não, bicho, não, não. Ele falou assim, cara, você bebeu tanto que você ficou completamente fora de si. Quando eu vi que você tava mal, foi quando você chegou... Do que eu vou falar aqui daqui pra frente, eu não me lembro de nada. Tudo é segundo esse amigo meu, ele que me contou. Eu cheguei numa rodinha de amigos meus, inclusive, incluindo esse cara, né? Que foi o cara que me chamou, me convidou pra festa. E tinha outros amigos que eu tinha estudado na escola junto e tal. Que eram da sala dele, que estavam se formando também. Ele falou que ele percebeu que eu tava ruim quando eu cheguei sozinho. Eu não tava convidado. Tipo, porque geralmente você vai numa festa... Você fica no mínimo do lado de uma pessoa. Tem uma pessoa que diz, ah, vamos no banheiro. Aí você vai no banheiro com o cara, ah, vamos pegar uma bebida ali. Ou então você vai sozinho e volta e senta onde você tava pra conversar. Porque festa é isso, é conversar com alguém, entendeu? E eu não fui, eu não tava conversando com ninguém. Eu tava completamente sozinho. Tipo, eu tô contando isso, não é pra ficar, ah, como eu bebo muito, não. É pra como vocês percebem que a minha natureza é ser uma pessoa... É ser uma besta, ser uma pessoa animal, entendeu? Uma pessoa completamente sem... Que indomável, sabe? Não no bom sentido, ah, eu sou indomável, sou foda. No sentido ruim mesmo, de ser um cara que tá sujeito a cometer maldades por pura inocência, por pura burrice, um cara que é tipo um bicho mesmo. Essa é a minha natureza, por isso que eu tenho que controlar muito ela. Aí ele falou assim, cara, eu vi que você tava ruim quando você chegou na rodinha. Pegou um copo na mão de um colega nosso, não vou falar o nome do cara. Um copo que era uísque puro, um copo alto, assim, que devia ter no mínimo 300ml. Um copo, você já tava bêbado, chegou meio que rodopiando, assim, meio que cambaleando, sem estar do lado de ninguém. Chegou, eu tava sem óculos na festa, porque quando eu sei que eu vou beber pra caralho, eu não vou de óculos pra não quebrar meu óculos, porque eu sei o que eu viro depois de beber. Então eu não devia estar enxergando nada. A pessoa que tava do meu lado, provavelmente, eu fiquei muito chato e a pessoa saiu do meu lado e eu fiquei sozinho. E aí eu falei, cara, eu vou procurar as pessoas que eu conheço nessa festa. E saí andando, fui na pista de dança, encontrei esse grupo, essa rodinha desses caras. Vou até falar baixo aqui agora, porque, sei lá, vai que tem alguém acordado escutando essa história. Minha mãe não sabe dessa história. Peguei um copo de uísque, só uísque e gelo, gigantesco da mão do cara. E virei como se vira água. Virei pra dentro como se vira água. E aí o cara falou, bicho, que eu tava... E aí, depois disso, ele falou que eu fui pra área de fumante, que era no final do salão, tinha uma porta assim de vidro, você abria, e aí tinha um gramadão bonito pra caralho. A festa era um lugar meio chique, assim, sabe? E aí eu fiquei fumando lá e sentado, cara. E diz o cara que eu tava com uma aparência totalmente inumana. Que o meu rosto é como se eu tivesse sem alma, saca? Com aquele olhar assim, com aquele olhar além, assim, distante, que seu cara tá olhando assim pra nada, sabe? E que eu fiquei sentado por um bom tempo e os caras. E ele foi lá fora. Ele e mais um amigo meu foram lá fora onde eu tava. Eu tava sentado numa cadeira, fumando e completamente. Completamente zumbi, bicho. E eles falaram assim: bicho, você tá bem? E aí eu não respondia. E aí eles de novo: cara, véi, você tá bem? Quer que te leve em casa? Não sei o que e tal. E eu não respondia, nem notava a presença deles do meu lado. E aí eles pensaram: bom, tá, né? Não tava na hora de acabar ainda, não tava cedo, mas também não tava na hora de acabar. Devia ser umas 3 da manhã. A festa geralmente deve ter acabado umas 5 horas da manhã. Então eles pensaram o quê? Bom, se ele tá sentado, né? Menos mal. Se ele, né, quiser vomitar, é um gramado mesmo, ele vomita aí nessa porra. Se quiser cair, não vai machucar porque é grama, então vai cair na grama, vai dormir aí. E quando acabar a festa, a gente bota ele no carro e leva pra casa dele. É, os caras conhecem minha mãe, os caras pegam a chave do meu bolso, abre aqui, me deixa aqui, né? Me joga na cama, avisa minha mãe, ó, se merda aí, tá bêbado, e vai embora. Isso ele me contando, né? Só que de repente, eu levantei e voltei pra festa. A sorte que eu dei, cara. A grande sorte que eu dei. E eu agradeço muito a seja lá qual entidade divina exista ou não. Ou ao acaso mesmo. Mas eu agradeço que já tava acabando a festa quando eu levantei. Eu fiquei umas 2 horas sentado sem fazer nada. Então eu devo ter melhorado um pouco, né, minha condição. Mas mesmo assim eu não lembro de nada. Mas eu devo ter melhorado um pouco o álcool, né? E levantei e voltei pra festa. Quando eu voltei pra festa, a sorte era que já tava acabando e não tinha quase ninguém mais. Tinha quase todos os caras que estavam lá eram amigos meus. Então esse foi um ponto positivo. Mas ainda tava tinha uns desconhecidos, tinha família de um pessoal mais velho, né? Mãe de fulano de tal, não sei o quê. Ele falou assim: cara, você simplesmente chegou nas mesas, porque as pessoas estavam cheias, tinha um lugar que era um lugar de dançar, a pista de dança, que era em frente ao palco, que tinha banda e não sei o quê, e tinha um lugar que era um monte de mesa, uma mesa do lado da outra, aquelas mesas redondas que fica um monte de cadeira em volta. As pessoas foram embora da festa e, obviamente, elas deixaram os copos delas lá, né? Ninguém em festa leva o próprio copo pra cozinha pra lavar, entendeu? Aí ficou aquele monte de mesa vazia com aquele monte de taça, sabe aquelas puta taça grande pra caralho. Ele falou assim: bicho, você chegou, você voltou pro salão, ficou andando ao redor das mesas, pegava as taças vazias, jogava o que tinha dentro da taça fora e depois você jogava a taça pra trás. A taça você pegava e jogava pra trás e começou a falar que era festa grega. E ele falou, aí ele falou: bicho, quando você fez com o primeiro copo, todo mundo, né, foi atrás de você e pra te impedir de fazer com o próximo. Não faz isso e tal, essas taças são alugadas, não sei o que, são cara pra caralho, a gente se quebrar, a gente que tem que pagar, não sei o que. E aí diz que novamente eu não respondi nada, continuei com aquela cara, só que eu parei de jogar. E aí, assim que eles deram brecha, eu fui atrás de outras taças e comecei a atacar, e taquei várias. Eu simplesmente pegava uma taça vazia, jogava pra trás, assim, por cima do meu ombro, sabe? Sabe o movimento que você faz pra quando você tá malhando bíceps, de levantar a sua mão assim? Né? Você pega o peso e faz o bíceps assim, ó, e sua mão fica perto do seu ombro. Eu fazia esse movimento, vup, e jogava o negócio pra trás, e que pá, estourava no chão. E aí fiz isso com várias taças, por nada, por nenhum motivo. E aí os caras ficaram, e aí esse cara ficou nervoso, porque afinal eu era convidado dele, então provavelmente ele ia ter que pagar tudo, e ele pagou tudo. A sorte, cara, sabe o que foi a sorte? A mulher que era a promotora da festa, ela chegou no final e só viu eu quebrando uma taça. Então ele teve que pagar uma taça, que segundo ele foi R$17 por uma taça. Agora imagina se ela me vê quebrando 10, eu ia dar um preju pro cara, bicho. E aí depois que eu já tinha quebrado um monte de taça, ele ficou puto, Porque, afinal, né, todo direito, ele me chama pra festa dele. Ele paga por cada convite, né? É bem caro festa de formatura, pra quem não sabe. E ele gastou um convite caro pra caralho deles comigo. Me chamou pra ir pra festa. Eu fui e faço essas merda ainda. Então ele ficou puto. Começou a me xingar. E aí eu fiquei mais puto ainda. Sabe? É isso que eu tô dizendo, de ser uma besta, um incontrolável. Ainda mais. Aí quando eu bebo, é porque assim, eu tenho essa coisa dentro de mim. Mas eu controlo. Mesmo que é bem difícil de controlar, né? Se eu entrar numa discussão, eu já quero bater na pessoa. Eu consigo controlar, entendeu? Né, sendo uma pessoa racional, eu consigo controlar. Mas quando eu bebo, o racional dorme, bicho. E o que fica é o instinto. É a minha essência. A minha essência é essa. Então ele ficou puto comigo. O meu lado racional de falar, pô, você tá certo, desculpa e tal, tava completamente adormecido, e o meu lado jumento era o que tava comandando. E aí quando ele ficou puto comigo, eu falei, segundo ele, né, novamente tô dizendo, nada do que eu tô falando aqui, eu lembro. Dizer que eu peguei uma taça, mais uma taça, e falei, você tá achando ruim, então, peguei a taça, Não simplesmente joguei, mas eu bati ela. Eu peguei a taça na minha mão e dei um tapa na mesa. Com a taça entre a minha mão e a mesa, entendeu? Eu peguei a taça e tipo, fiz assim, paf, na mesa. Só que ela tava na minha mão. E aí ele falou que quando eu fiz isso, na hora começou a pingar sangue, jorrar sangue da minha mão. E aí ele, puta que pariu, não sei o que e tal, e ficou aquela loucura no final da festa, todo mundo preocupado, né, se tinha sido, caralho, vocês escutaram isso? Quebrei de novo a cadeira. É um negócio de encaixar uma porra aqui que toda hora desencaixa. E aí todo mundo ficou preocupado se eu tinha machucado sério, né, porque na hora saiu muito sangue, então quem olhava de longe ficava impressionado com a quantidade de sangue. Apesar da cicatriz hoje em dia não ser grande, mas na hora fez muito sangue. E aí ele falou assim, bicho, vamos pro hospital, vou te levar pro hospital e tal, a festa já tá acabando mesmo e tal. E aí, segundo ele, eu não respondi, não falei nada, dei as costas, saí andando, com a mão pingando sangue no chão, dizer que eu sujei, né, do lugar que eu tava até a saída, ficou um rastro de sangue no chão. Saí da festa e vim andando a pé pra minha casa. E ele falou... E aí ele tava tão puto que ele falou, bicho, eu deixei isso aí, queria mais que você morresse mesmo. E aí quando eu cheguei em casa que eu retomei minha consciência, que eu falei, cara, que é isso, essa quantidade de sangue na minha mão? E aí eu comecei a voltar pro mundo real, eu falei, cara, eu briguei na rua com alguém, bêbado, alguém tentou me assaltar, sei lá, ou alguém na festa tentou me bater, e eu bati na pessoa e eu acabei cortando minha mão. Vocês entenderam a história? Um ano depois eu fui descobrir isso. Então, é mais um motivo pra eu não beber, né? Não é só academia, não. Eu sempre falo que é academia e tudo mais. É também. Mas tem essa merda aí. E na minha família tem muito histórico de alcoólatra. Na minha família, né? Bisavô, as pessoas da minha família que eu não conheci. Tataravô, bisavô, essas pessoas que já eram mortas quando eu nasci. Era tudo alcoólatra. Então, eu provavelmente tenho essa loucura no sangue. Então, por isso eu não posso beber. E não, eu não posso beber nem a primeira. Não existe esse negócio de, só vou beber uma. Quando eu bebo a primeira, eu começo a querer beber muito mais. E eu sou assim com tudo. Não só com álcool, com droga, eu sou assim. Por isso que eu não uso droga também. Sou assim com academia. Sou assim com ler livro. Sou assim com jogar um jogo. Eu sou compulsivo. Sou assim com comida. Com tudo. Então eu tenho que me controlar muito, porque quando uma coisa me faz bem, eu quero que ela se repita tantas vezes que esse bem acaba sendo me destruindo, entendeu? Não sei se é uma vontade irracional de algum trauma de infância, de alguma coisa, alguma situação muito ruim, ou várias situações ruins, que me fizeram ter essa urgência pra se sentir bem. Então sempre que qualquer coisa me faz sentir bem, eu quero essa coisa tantas vezes que deixa de ser uma coisa boa e passa a ser uma coisa que dá merda, entendeu? Tá, vamos ler e-mail, já tem quase 2 horas, cara. Vamos ler só uns e-mailzinhos aqui. Vestibular inverno, fracassado da medicina aqui. Vocês lembram desse fracassado da medicina? Que eu já li vários e-mails dele? Beleza. Continuo estudando firme para o vestibular, inclusive nos finais de semana, já que não tenho vida social. O meu plano de estudos vai bem, porém só irei acabar e revisar o conteúdo mais importante no fim do ano nas vezes... Ah, eu já li esse e-mail, cara. Eu já li esse e-mail, não li? Tá, se eu já li, eu vou ler de novo, cara, tá? Só irei acabar e revisar o conteúdo mais importante no fim do ano nas vésperas do Enem. Não estou preparado para um vestibular agora, mas o sentimento de ver a vida passar lá fora enquanto eu envelheço sozinho no quarto me incomoda. No mês que vem, haverá um vestibular importante. Você acha que eu devo fazê-lo, sabendo que de antemão que irei fracassar? Faz, cara, né? Faz. Se você não for gastar uma montanha de dinheiro, não for em outra cidade, você vai ter que viajar e gastar dinheiro. Se for fácil, acessível, faz. Na melhor das hipóteses, eu posso iniciar a graduação no próximo semestre. Na pior, me sinto um merda por dias após o fracasso, sem conseguir voltar aos estudos de imediato. Por que fracasso, cara? É um negócio, uma prova que você tem que responder algumas coisas. E se você não passar, é sinal que você não sabe o suficiente. É só isso, cara. Não tem as informações que pedem ali dentro da sua cabeça. Estuda mais, continua, não existe negócio. Sei lá, tá, próxima. Instrutor se fodeu por causa de aluna gorda. Estava na academia treinando quando o instrutor chega em mim e começa a reclamar dos males da profissão. Ele falou que uma garota lá, que tem uns 17 anos, reclamou com o dono da academia, alegando que o instrutor deu em cima dela e ela se sentiu invadida. O foda é que tudo isso é uma mentira do caralho, bicho. Além de que a menina é feia e gorda. Nossa senhora. Feia, tudo bem. Gorda, tudo bem. Feia e gorda é sacanagem. O pobre do instrutor acabou se fodendo à toa e não tem como provar que isso não ocorreu. Sim, ele não tem como provar e ele não tem que provar, porque ele é o acusado. E quem tem que provar é quem tá acusando. Isso é básico. Quem tem o ônus da prova é quem tá falando que ele assediou ela. Senão eu vou chegar em qualquer pessoa na rua, eu vou chamar a polícia e falar, ele me roubou R$1.500. Quero que ele me devolva. E aí a polícia vai falar, você roubou. Então se você não provar que você não roubou, você vai preso. O cara não tem que provar nada. Até que se prove o contrário, ele é inocente. Se eu fosse o dono da academia, iria proibir essa gorda de frequentar o local por criar uma mentira dessa e ser gorda. Eu acho que ser gordo é um crime maior do que criar uma mentira dessa. Mas como a sociedade é tudo a favor dessas fingidas... O pobre instrutor tomou no cu e corre risco de perder o trampo. Abraço. Que merda, né? Mas também você não sabe se é mentira, né? O cara te falou que é mentira, né? Inclusive, o fato dele ter ido falar com você pode ter sido até um desencargo de consciência. Ele tava se sentindo culpado e se sentindo que talvez a mulher fosse espalhar pra todo mundo da academia que ele fez isso. Então ele já foi falando com os alunos, ela tá mentindo, hein? O que ela tá falando é mentira. Não sei também, cara. Tudo é possível nessa vida. Eu prefiro acreditar em quem não é gordo. Vamos lá. Esse é chato. É o cara que falou que abre um drive-thru de punheta. Roubando minha ideia aqui. Hoje eu fui muito grande. Peraí, deixa eu só marcar os dois que eu já li aqui. Já li esse aqui. Tu já foi no show da UDR? Eles são de Minas. Sou fã deles. Falou. Não, eu nunca fui no show da UDR. Eu não acho graça as letras da UDR. Sabe o cara que quer ofender só por ofender? Falar, capeta, traveco, não sei o que, drogas. Não acho graça. São um monte de esquerdista. E se eu ver algum dia algum cara da UDR, eu vou bater no cara, entendeu? Vou agredir o cara pra caralho, vou machucar ele muito. Em especial, um deles, eu não sei o nome dele, mas é um cara que é um baixinho, magrelo, meio careca. Esse cara, bicho, um cara meio carequinha, baixinho, magrinho, assim. Esse cara, se eu ver, eu vou machucar muito, muito ele. Tomara que eu não veja nenhum dia, porque eu não quero ser preso também, bicho, né? Não quero, né? Às vezes o cara tem uma arma também, me dá um tiro, me mata. Mas se acontecer de eu ver ele, eu vou bater nele muito. Tá, mulheres. Olá, cara. Legal seu podcast. Conheci tu através do Petri. Chamo-me Felipe, tenho 31 anos. Gostaria de compartilhar minha frustração com mulheres. Até hoje só tive frustrações amorosas. Só dei e nunca recebi nada. Você deu muito, bicho. Porra. Ai, meu Deus. É, sábado passado tive mais uma frustração. Tomei um bolo de uma moça que me deixou esperando igual um prego. Só chamei ela pra sair porque parecia diferente, mas quebrei a cara mais uma vez. Cara, você tem 31 anos. Combinar de sair com mulher e ir pro lugar e combinar em algum lugar não rola. Você tem que buscar em casa. Ou ela ir na sua casa e vocês irem juntos. Não existe isso de encontrar em algum lugar. Tá. Cara, para finalizar, tem horas que penso que mulheres não têm sentimentos, compaixão. Elas têm, mas é um tipo de sentimento diferente do nosso. Por isso que a gente acha que ela não tem. Porque ela não tem o nosso, mas ela tem um tipo de sentimento dela. Leia Nessahan Alita. Já passei nesse podcast. Podcast número... Foi 16, 17? Procure aí no meu canal do YouTube um podcast que é especial A Mente Feminina. Tá aí. É várias coisas, vários livros desse cara. Ou então só joga no Google Nessahan com H, N-E-S-S-A-H-A-N, espaço Alita, A-L-I-T-A. Tem um dos primeiros links aí que tem todos os livros dele. Escreve Nessahan Alita PDF no Google, que você vai achar, com certeza. Aí você vai entender tudo que eu tô dizendo aqui. Isso aqui de ter um tipo de sentimento diferente, por isso que a gente não entende. Tá. Só querem receber e não dar nada em troca. Que todas são fúteis e interesseiras. Enfim, achei que tinha superado isso, mas isso bateu de novo na minha cara. Abraço. É isso aí, cara. Não existe momento que você vai ser um cara perfeito. Você sempre vai se fuder. Você sempre vai se fuder com mulher, cara. Fala aí, Thiago, tudo bem? Então, eu queria te perguntar se você ainda mantém seu podcast aberto para entrevistas com ouvintes, igual você fez com um ouvinte bem no começo do seu podcast. Provavelmente não, mas eu tinha interesse em falar contigo sobre a vida e besteiras do tipo. Talvez você queira entender meu raciocínio que levou a mandar aquele e-mail que mandei para o Beercast. Enfim, abraços e continue com um bom trabalho. Cara, para eu entrevistar uma pessoa... Eu até já fiz... Caralho. Oi, beleza. É, lixo de microfone de... Ai, meu Deus do céu, cara. Não aguento mais esse microfone. Puta que me pariu. Tá, eu vou ver se eu edito isso, nessa merda. Mas beleza. O que eu tava falando? Ah, tá. Eu já fiz esse negócio de entrevistar ouvinte no meu podcast. De entrevistar, não. De fazer um podcast junto. Não era bem uma entrevista, era uma conversa. Só que não fica bom, cara. Sabe? Infelizmente, não fica bom. Porque, assim, uma pessoa sem ter o que falar, no caso eu, é aceitável. Né? Porque eu falo aqui dos meus assuntos, as coisas que estão dentro da minha cabeça. E aí leio o e-mail e aí termino e consigo levar o podcast, entendeu? Agora, duas pessoas sem ter nada pra falar, eu não sei o que... Eu mal sei o que passa na minha cabeça e quanto mais na sua cabeça. Então, se você não tem alguma coisa, tipo assim, eu entrevistei o Petri. O Petri... treina, o Petri tem podcast, então ele tem coisas que se relacionam com o meu mundo, entendeu? Agora você, eu não tô querendo te ofender aqui, mas você é um cara com nome fake, com foto fake, eu não sei quem você é, a única coisa que eu sei é que você ouve meu podcast e que você quer falar comigo sobre vida e besteiras do tipo. Sabe, e você falou aqui, que talvez eu queira entender o seu raciocínio que te levou a mandar aquele e-mail pro Beercast. Eu não quero entender o seu raciocínio, sinceramente. A única pessoa que quer entender o seu raciocínio é você, cara. E a única pessoa que tem que entender o seu raciocínio é você. Depois que você entendeu, você fala com as pessoas. Entendeu? Ou então, sabe o que você faz? Grava o seu podcast e põe na internet. E me manda que eu vou ouvir todo. Mas não tem nada a ver, cara. Realmente não tem nada a ver. Você não tá entendendo o que eu tô te dizendo, porque você não tem um podcast. E você nunca fez podcast sozinhos e depois fez um podcast com um cara qualquer que você não conhece nada sobre ele. Pra ver que não rende, cara. Não rende, fica ruim, fica... Sabe, aqueles momentos de silêncio, aqueles momentos... Sabe aqueles momentos, né, constrangedores para os dois? Fica aquele silêncio. É isso que vai ser, cara. Bicho, assim como você... Sabe, imagina um cara aí qualquer. Imagina um cara qualquer que você não conhece. Você se importa com a opinião dele e o raciocínio que levou ele a falar tal coisa? Você não se importa. É isso que eu sinto por você, entendeu? Você ouve minha voz toda semana. Você ouve as minhas ideias toda semana. Você criou um laço comigo, entendeu? Não que eu tô me achando aqui, me achando famoso. Mas é você criou um laço comigo de ouvir minha voz. E a minha voz e o meu pensamento é uma coisa recorrente na sua cabeça. É uma coisa que você conseguiu se relacionar, criar um vínculo. Eu não tenho isso com você. Você consegue entender isso? Então, cara, é por isso. Eu já tentei fazer com o ouvinte. Fiz e não ficou bom, cara. Sinceramente, não ficou uma coisa que eu ouvi depois e falei, puta, isso ficou bom. Ficou uma coisa, né, aquela tristeza, aquele niilismo que é interessante. Tá? Não, ficou bobo, ficou raso e ficou chato. Seria legal uma conversa de dois amigos. Se fosse uma conversa de dois amigos, sei lá, tipo, o cara vem na minha casa e a gente começa a conversar sem compromisso. Mas não rendeu um podcast, entendeu? Então é por isso. Faz o seu, se você tiver vontade também. Se não quiser, não faça. Mas faz o seu e bota na internet. Fala o que você pensa. Organiza suas ideias em palavras. Isso ajuda pra caralho, cara. Por experiência própria. Isso ajuda pra caralho você a entender a si mesmo. Sabe, antes de querer dizer conclusões sobre o mundo, assim como você disse naquele meio, tenha a humildade de falar que você não entende nada sobre o mundo. Não tente botar logo a palavra logo depois das frases, tipo, nada faz sentido, logo X. Não, nada faz sentido, ponto. Eu não sei de nada. Pode ser que não seja isso, ou pode ser que seja isso. Porque senão, cara, fica ridículo ter um cara que é um fake, que não tem foto dele, não tem o nome dele, decretando coisas por aí, entendeu? Você só vai conseguir convencer caras iguais a você, que não percebem que ter fake de nome, de foto na internet é ridículo. O cara que percebe que ter fake na internet é ridículo, ele não vai dar crédito nenhum pro que você tá falando, mesmo se o que você tá falando faz sentido, entendeu? É o cheirando rola esse cara. Tem um cara que me manda e-mail direto, que é o Nando Moura. Nando Moura. E tem outro que é cheirando rola. Eu não sei se é o mesmo cara, que tem dois e-mails diferentes, ou se são dois caras. Mas vocês estão entendendo como vocês são clichê? Dois caras com o nome do Nando Moura e outro cheirando rola com a foto do Nando Moura. Seja você, cara. Você não é você na internet. Como assim, cara? Seja você, seja... Por que as ideias que você transmite através desse fake não podem ser ditas através do seu rosto? Por quê? Não é pra me responder, é pra responder pra você mesmo. Seja humilde consigo mesmo e sincero consigo mesmo. Chega de mentir pra si mesmo. E responde isso, cara. Por que que as ideias que você transmite não podem ser transmitidas por você mesmo? Pela sua cara, pelo seu nome. Será que você acha essas ideias absurdas e ridículas e só quer chocar a sociedade com essas ideias? Será? Não tô dizendo também, não tô afirmando. Eu sou burro pra caralho. Mas é o que me parece, cara. É o que me parece. Nunca fez sentido pra mim ter fake em rede social nenhuma. Nunca fez sentido. Sabe, eu posto nos grupos, e às vezes eu posto em alguns grupos. Deixa eu ver quantas horas eu tenho. Puta, mais de 2 horas. Eu posto em alguns grupos. E direto eu posto coisas assim, meio, né, meio politicamente incorretas, que se caísse nas mãos erradas eu ia me fuder. E a pessoa fala, e direto, não é uma vez só, e direto acontece. Não, cara, você não tem medo, você posta isso com sua cara, com seu nome? Eu falo, sim, sou eu, mas a ideia é minha, cara. A ideia é minha, se dá merda, deu merda, mas a ideia é minha. É meu rosto que pensou, foi o meu cérebro que pensou. Então eu tenho que transmitir através do meu nome e através da minha cara. Por isso que eu boto o podcast aqui. Com a minha cara, a capa do meu Facebook, a capa do meu YouTube e a capa dos vídeos, a foto estática que fica nos vídeos do YouTube, é a minha foto. Fumando um cigarro, é a minha cara. É lógico que eu não divulgo para as pessoas, né, do meu convívio social, porque assim eu ia estar dando direito delas de comentarem coisas. Mas pessoas do meu convívio social já descobriram meu podcast. Só que aí elas não vieram falar nada comigo. Elas vieram falar, ah, cara, eu vi, achei seu podcast lá. Mas não comentaram nada. Porque se comentassem, eu ia falar, cara, você achou por conta própria, você não tem o direito de comentar. Se eu tivesse te mandado, ah, olha meu podcast aí, vê o que, que você achou. Aí você ia ter direito de comentar. Né? Então a pessoa não comenta. Sabe, cara, o que eu tô te falando aqui não é uma afronta, não é uma briga, não é nada. É um cara que é seu amigo, pode acreditar. Quer dizer, não sou seu amigo, né, no mundo real, mas é o que eu falaria pra um amigo, entendeu? É isso, consegui falar. O que eu tô te falando é o que eu falaria pra um amigo meu. Você não é meu amigo. Você é um cara você é uma frase aqui na minha caixa de e-mail. É um nome, uma foto fake, escrevendo. Mas é o que eu falaria pra um amigo que eu quero bem, entendeu? Um amigo que eu quero bem dele, eu falaria isso pra ele. Se eu visse ele nessa situação. Porque amigo é isso, cara. Não é falar o que o cara quer. Ah, pode sim. Eu não vou te dar esse crédito, cara. Você não vai... Não que meu podcast seja coisa grande. E seja importante. Não é. É ridículo, é uma merda. Não é profissional. Não tem qualidade. Não tem um apresentador inteligente e tudo mais. Nem talentoso. Mas eu não vou dar esse de mão beijada pra você. Ah, você quer mostrar o seu pensamento e eu vou te abrir o meu espaço de podcast. Não vou, cara. Porque ninguém abriu pra mim. Eu falei, cara, pra você ter ideia, quando eu criei meu podcast, eu não era amigo do Petri. E uma vez eu mandei mensagem pra ele e me ignorou. Ele não respondeu nada. Porque eu pensava como você. Eu ouvi a voz dele, eu criei um laço com ele que ele não criou comigo. Então eu não tinha o direito de exigir que ele correspondesse, entendeu? Ao que eu falo, que ele tivesse o mesmo laço comigo que eu tenho com ele, entendeu? Então eu mandei uma mensagem pra ele, e assim que ele me ignorou, eu percebi isso que eu tô falando pra você. Eu percebi que não era pra eu ter mandado aquilo. Se eu quisesse me aproximar dele, seria de uma maneira natural. E o que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho coisas pra falar sobre a vida, sobre a minha vida, coisas pra reclamar. Não tenho vontade nem dinheiro de ir pra um psicólogo. E como eu já tinha visto que o Petri fazia isso no podcast dele, já tinha falado disso, tinha falado que falar com o microfone sozinho e botar na internet é como se fosse uma conversa com um psicólogo, só que nesse caso o psicólogo é você mesmo. Porque quando você bota em palavras, você consegue entender muito melhor o que se passa dentro de você. Do que se você tivesse só deitado na cama pensando, entendeu? Então eu falei, cara, vamos ver se o que ele disse é verdade. Criei o meu podcast, falei as minhas merdas, ficou muito ruim. Tá aí pra quem quiser ver o podcast número 2. O 1 tá no Mediafire, na pasta do Mediafire. O 1 ficou pior ainda. O 2 que já tem no YouTube ficou muito ruim, cara. Muito ruim. Os 10 primeiros eu considero que são uma grande vergonha. E eu não apago de propósito, deixo lá pra qualquer um ver. Não que eu tive uma grande evolução, que agora eu sou o cara foda, mas teve uma evolução, óbvia. Qualquer pessoa que vê vai perceber a evolução. E já recebi várias mensagens falando sobre isso. Então foi isso. Eu criei meu podcast, fui fazendo. E aí um belo dia, sabe o que aconteceu? O Petri me mandou mensagem. Falando, e aí? Bora gravar junto um dia. E foi isso, cara. Com a minha cara, ele viu. Eu acho que ele sentiu a essência que tem no podcast dele também em mim. Que é aquela coisa, eu tô mostrando a minha cara aqui, eu tô insatisfeito com as coisas, com a minha vida, eu me acho um merda e tal, mas eu tô botando a minha cara aqui e tô falando, tô sendo sincero, tô abrindo meu coração, tô abrindo minhas ideias, meus pensamentos mais íntimos, que eu não falo com ninguém, nem com minha mãe, nem com amigos da faculdade, nem com as pessoas mais próximas de mim, eu não falo, eu tô falando pra vocês. Então acho que ele sentiu essa honestidade e essa, tipo assim, beleza, vamos tentar descobrir esse mundo novo aqui que a gente tá entrando de podcast, a gente não sabe nada, vamos tentar descobrir e tal, essa humildade de olhar pro novo e pra coisa grande, enorme, e admitir que você tá vendo uma coisa enorme, que você não entende nada, que fez a gente se aproximar e virar amigo, entendeu? Tá, cara, já foi muito grande. Foi muito podcast hoje. Vou ler o último aqui, que é pequenininho, e vamos terminar, tá? Usando você de ponte pra falar com outro cara. Só pra avisar o cara que saiu com as suecas de que eu também sou de Brasília. Me chama aí pra essas merdas. Valeu, Thiago. Ótimo podcast, como sempre, tá? Então, cara bombado que saiu com as suecas. Tem um cara aqui que mora em Brasília também, que ele quer nesse rolê contigo aí. Eu também quero, cara. Eu não moro em Brasília, mas eu dou um jeito de ir e eu quero ir contigo. Se você quiser o e-mail dele, tô falando pro cara, pro dançarino bombado. Se você quiser o e-mail desse cara que pediu pra ser seu amigo aqui, me manda um e-mail que eu te mando o e-mail dele e aí vocês trocam e-mails. Ou então só me manda a permissão dele te mandar um e-mail desse cara aqui que pediu pra ser seu amigo. Fala assim, ah, pode falar com esse cara de Brasília aí que ele pode me mandar um e-mail. E aí eu passo o seu e-mail pra ele. Tá bom? Então é isso, cara. É o maior podcast da história. Eu tô compensando vocês com um pouquinho mais de tempo de podcast. Ou castigando, né? Vai saber o que porra que é esse podcast. Porque eu não tô muito cumprindo horários e, né, datas ultimamente. Era pra ser toda quinta, não tá sendo. Tá sendo domingo. Semana passada foi domingo, agora foi segunda. Então é isso, caras. Foda-se tudo. Tudo acabou já. Já era tudo. A vida não tem mais nada a me oferecer. Essa coisa que eu falei que eu tô planejando com o Petri, que é uma coisa grande, é a última tentativa. Não tô dizendo que eu vou me matar se não der certo, mas é a última tentativa de fazer algo inusitado e que realmente eu vou gostar. Senão eu vou viver a vida normal como um mero gado, que é o que eu sou. Até algum dia, cara, se inscreve nessa merda, manda e-mail, faz o que você quiser, segue em qualquer merda que você quiser. Tô com sono pra caralho. Ai, meu Deus, ainda tem que editar isso tudo. Não vou editar nada, cara. Eu vou deixar do jeito que saiu. Os microfones, o microfone dando erro. Vou deixar tudo. Vou deixar tudo. Não ganho nada pra fazer isso. Não ganho nenhum centavo. Vou deixar tudo e se quem quiser ouve, quem não quiser não ouve. Tem um botão no YouTube aí, que é o botão pra direita aí no seu teclado, que quando você aperta ele, ele vai 5 segundos pra frente. Então, quando o microfone começar a dar erro, você aperta esse botão aí, cara. Ou não, ou não ouve, ou ouve. E é isso, até algum dia, um abraço. Obrigado por ter ouvido até aqui, porque foi grande pra caralho esse podcast. E é isso aí, cara. Adeus. Tchau.